Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e hoje nós vamos decifrar alguns crimes, resolver alguns mistérios, porque o tema é Sherlock Holmes. Yeah. Eu sou Fernanda Fofonca e Elementar, meu caro Watson. Só triste que essa frase nunca apareceu nos livros, mas enfim. Não mesmo. Não sei como apareceu, mas... E é a frase mais conhecida, acho que, de Sherlock Holmes é essa. Com certeza. Eu sou a Adri e todos os problemas se tornam infantis depois de explicados. Ah. Verdade. Aqui é o Sage, quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável seja, deve ser a verdade. Aqui é o Cabeça e eu não tenho uma frase de livro, mas ainda prefiro a Lucibil. Que coisa. Eu só espero que eles não puxem sardinha pra um romance entre a doutora Watson e o Sherlock Holmes, porque se fizerem isso é muita palhaçada. Ah, mas tem casal, vai ter um lado shipper aí. Dane-se o casal, Lucy Liu por si só rouba a cena, whatever, tanto faz. Eu prefiro o Martin Freeman, tô fazendo coraçãozinho com a mão dizendo Martin Freeman aqui. What are we doing here? Sherlock, seriously, what? I don't know. Here to see the Queen? Apparently, yes. Just once, can you two behave like grown-ups? We solve crimes, I blog about it, and he forgets his pants. I wouldn't hold out too much hope. Mas enfim, como já foi dito, nosso tema é Sherlock Holmes, um dos personagens de ficção mais famosos do mundo, da literatura. Ele é considerado o grande detetive, a inspiração para todos os outros romances policiais, embora o Allan Poe tenha surgido um pouco antes, mas ele é que realmente instaurou o romance policial. Ele é ícone, foi criado por Sir Arthur Conan Doyle no final do século XIX, e até hoje ele é extremamente adaptado, extremamente recriado, ele já foi vendido por milhares de pessoas, todo mundo já ouviu falar de Sherlock Holmes. Ele criou todo um gênero, né? Se não criou, ele deu a cara que a gente conhece pro gênero de histórias policiais, por assim dizer, de investigação. Ah, ele instaurou algumas regras, né? O Edgar Allan Poe, ele já tinha escrito alguns romances policiais, mas eu acho que só por causa do Sherlock Holmes é que ele, de fato, ficou tão conhecido. Eu até tava lendo um post, por exemplo, talvez a Agatha Christie não teria vendido tanto se não tivesse ouvido Sherlock Holmes. Porque ele que realmente, tipo, instaurou, gente, isso aqui é romance policial e a gente gosta disso e é isso que vocês vão ler, sabe? É, ele criou as regras, né, do romance policial. Todas a parte de investigação, alimentos, quem é o suspeito, os motivos. Eu acho que ele criou, talvez, a coisa mais importante, que é o estereótipo do detetive, que a gente procura em qualquer obra de romance policial. Você procura aquele estereótipo. Que é aquele detetive lógico, né? Aquele detetive que só pensa no caso, que é super inteligente, tem os pensamentos muito além do que a gente conhece. Muito acima dos meros mortais, né? Uma coisa que chama atenção em Sherlock Holmes e em muitas séries baseadas ou inspiradas é a figura do detetive como o cara fodão e o resto como... resto. Como anexos que ajudam ele a resolver o caso. É, toda a parte de dedução lógica e racional, né? Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre Sherlock Holmes, eu acho que é legal a gente entender o autor dessa obra, que muitas vezes ele é até meio ignorado, né? Tipo, as pessoas sabem que é Sherlock Holmes, mas às vezes nem sabem que o autor é o Sir Arthur Conan Doyle. Eu li em algum lugar, acho que foi naquele site que você passou, Fer, que fala que o personagem engoliu o autor. Sim, exatamente. Não, lógico. Todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar de Sherlock Holmes. Agora, quantos já ouviram falar de Conan Doyle? É mais limitado. Mais do que isso, quantas pessoas ouviram falar dos outros trabalhos do Conan Doyle? Eu nunca ouvi falar dos outros trabalhos do Conan Doyle, exceto algumas obras espíritas dele. Caraca. Ninguém sabe que ele escreveu Lost World, por exemplo. É. Ninguém. Que é muito legal, por sinal. Oh. Sir Arthur Conan Doyle nasceu em 22 de maio de 1859 na Escócia, na cidade de Edimburgo. A família dele era católica e da mãe dele ele herdou um caráter meio cavalheiresco, mas em 1875 ele rejeitou o cristianismo e tornou-se agnóstico. E ele se formou em medicina em 1871 na Universidade de Edimburgo, que foi que ele começou a escrever nessa época, começou com pequenos contos e por aí vai. Enquanto ele estudava, ele trabalhou num baleeiro que passava pelo Oceano Ártico durante 7 meses. E eu acho que, aliás, esse lance nessa, esse período, né, que ele ficou viajando e tal, eu acho que é legal, porque o autor, ele cria uma bagagem, sim, né, ele cria um conhecimento, enfim. Até porque, enfim, o fato dele ser médico também acaba influenciando muita coisa, porque justamente até de aspectos técnicos mesmo, você descrever um corpo, você descrever formas de assassinato. Além disso, tu pega o próprio Watson, né, que é o narrador da história, como se fosse ele dentro da história, porque o Watson é médico, enfim, ele se envolveu com guerra, acho que tem uma história, até uma relação um pouco parecida com o próprio Conan Doyle, e é como se fosse assim, é o Conan Doyle que tá lá dentro daquela história narrando o que está acontecendo. Diga-se de passagem, ele se formou médico aos 22 anos, se minha conta, se minha matemática não tá muito ruim. É interessante que, assim, eu li em algum lugar que ele se formou em medicina, ele abriu um consultório, mas ele nunca atendeu um paciente sequer nesse consultório. Sim, ele usava esse tempo pra ficar escrevendo. É, ele ficou um especialista em tratamento de óleos, só que aí não vinha dinheiro também, ninguém vinha pra ele, coitadinho. Ele precisava de dinheiro e começou a escrever os contos dele. Não tinha cirurgia de miopia na época. Isso era uma época em que você escrever dava mais dinheiro do que você ser médico, cara. Como a gente falou antes, né, literariamente, o que influenciou muito o Conan Doyle foi o Walter Scott e o Edgar Allan Poe, que eu acho que são os pioneiros nessa coisa de romance policial, de detetive. É, ele tem histórias de investigação policial, algumas, né? É, são os primórdios mesmo. Eu até tenho um livro que se chama Os 100 Melhores Contos de Crime e Mistério da Literatura Universal, que tem de tudo, tem contos desde a Bíblia até Agatha Christie, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, enfim. Então, tu vê todos esses caras, eles estavam ali, eles são desse movimento, mas o Holmes, ele tá mais... Oh, desculpa, o Holmes, olha a confusão. O Conan Doyle, ele tá mais ali no começo da história, né? Do surgimento desse gênero literário. Agora, que título presunçoso, né? Da história do universo, da Universal. Caraca, a gente só conhece os nossos. E os outros planetas? Ah, mas é que nem Miss Universo, né? Miss Universo é Miss do planeta, né? Porra. Qual foi a última vez que a Miss Marte competiu, né? Que presunção, pois é, né? Nossa. Além disso, ele casou-se duas vezes, né? Em primeiro com a Louise Hawkins, em 1885, em que ela faleceu em decorrência de uma tuberculose em 1906. O Conan Doyle teve seu segundo casamento com a Jean Elizabeth Leck em 1907. E ao todo teve 5 filhos. Não esperou nem um ano, hein? Que filha da mãe. Ah, mas... Uma coisa que eu particularmente acho muito interessante do Conan Doyle, eu sou espírita, e é algo que eu, dentro do espiritismo, eu já sabia, que ele, assim, a partir de uma parte da vida dele, ele começou a se envolver com o espiritismo, ele estudou o espiritismo, ele escreveu livros sobre isso, assim, ele usou isso como criança, até depois que a segunda esposa dele faleceu, ele usou isso muito como um período de conforto pra ele. Bom, além disso, ele também, durante boa parte da sua vida, ele envolveu-se com questões políticas, né? Por exemplo, ele foi lá pra África do Sul também, defendendo a parte do Reino Unido, né? A Inglaterra, né? E não é à toa que, por isso, em 1902, ele acabou recebendo o título de Sir. Foi na Guerra dos Boeres, não foi? Foi por aí, exatamente. Foi. Ele recebeu o título de Sir pelo trabalho que ele fez como cirurgião, né, na guerra. Isso. Uhum. Além disso, ele participou da Primeira Guerra Mundial, né, que ele se aliou ao movimento pacifista da época, também devia estar cansado, e finalmente ele morreu em 17 de julho de 1930. Mas o Conan Doyle, a gente fez um resuminho, assim, da vida dele, tem muito mais coisa pra contar, mas a gente quis fazer rapidinho, só pra as pessoas entenderem e pra saberem, gente, existe um autor, é Conan Doyle. Exatamente. O livro não caiu do céu escrito, né? Quem sabe, olha aí, se ele era espírita, pode ser que caiu do céu escrito, sim. De certa forma. Vocês já leram ou já ouviram falar? Eu já ouvi falar, não lembro onde eu li, não lembro o que foi, mas já teve acusações de que, na verdade, ele roubava essas histórias de um outro cara. Caraca, sempre tem, né? Ah, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem aquelas invejas, não tem jeito. Falar que a pessoa roubou a história, falar que eram outros autores, ah, falam que o Shakespeare não existe. O que esperar das pessoas? Olha, o que dizem é que são um bando de macacos escrevendo toda hora. Uma hora sai alguma linha. É até interessante, porque por muito tempo acreditou-se que existiu o Sherlock Holmes e que que o Conan Doyle se inspirou nessa figura real existente, né? E eu entendo o porquê, assim, eu gostaria muito que ele falasse, ó, baseado em fatos reais, sabe? Tipo, foi realmente um cara que existiu, ia ser muito legal. Não, só pra ver alguns eventos, tem gente que mandava cartas pra Scotland Yard, tem gente que mandava cartinhas também pra o endereço dele no Baker Street 221B. É, você imagina que não existia, né? Que depois virou um marco histórico, mas não existia. O endereço existe. Não, mas eu sei, de hoje existe. Ah, na época não existia. Ele foi criado por conta do Sherlock Holmes, se não me engano, é um museu. Sim, isso, exatamente. As pessoas ainda têm todo esse imaginário. Eu, particularmente, o dia que eu for pra Londres, eu quero passar na Baker Street 221B. É a rua mais famosa de Londres, né? Mas só como curiosidade, o Cabeça falou que Sherlock Holmes não existe, mas, na verdade, existe uma figura que o Conan Doyle se inspirou pra criar o Sherlock Holmes, né? Que foi durante a sua época de faculdade de medicina, um dos seus professores, né? O Dr. Joseph Bell, que ele tinha uma grande capacidade dedutiva. Isso, como eu disse, não existia o detetive. Não, o Sherlock não, mas existe a referência que o Conan Doyle pegou pra criar esse seu personagem. Exato. Que era um médico que ele conseguia criar um monte de deduções só observando. Com a técnica de Sherlockiana mesmo, de observação, dedução e muitas coisas de análise que ele fazia. Mas acho que pra falar um pouquinho sobre, né, a primeira aparição do Sherlock Holmes para o mundo, né, ele ocorreu lá em 1887, perto do Natal, e foi com o lançamento do livro Um Estudo em Vermelho, que foi editado pela revista Between Christmas Annual. Eu particularmente acho esse o melhor livro do Sherlock Holmes. Pelo menos eu, é a história que eu mais gosto. Eu gosto assim, também dessa história. O universo de Sherlock Holmes foi aquela que mais, assim, gente, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada, e no final, quando se revela a trama, eu achei fascinante. Não, com certeza. Eu gosto muito dele. Ele foi o primeiro que eu li também, obviamente. Na verdade, eu fui instruído a ler esse primeiro. Ele não é meu favorito, mas ele é realmente muito bom, assim, muito bom. Obviamente, a gente tem a questão de adaptação e tradução, porque é um livro de muitos anos. Muitos e muitos anos. Sim. Mas, aparentemente, as editoras têm feito um trabalho muito bom de adaptação. Ele continua bom até hoje, assim. Você consegue ler e apreciar até hoje. Obviamente, acredito que a escrita dele tenha ajudado. As adaptações e atualizações foram muito boas. Mas é um livro excelente até hoje, com mais de 100 anos. É, mas esse é o livro que apresenta mesmo, né? O Watson e como ele conhece o Sherlock Holmes. E como tem toda aquela relação dos dois, né? Morando junto. Então, é um livro mesmo de introdução ao personagem em si. Então, é o melhor jeito de começar a ler Sherlock Holmes. Eu creio que é esse daí. Foi por acaso até que ele foi escolhido justamente pra iniciar a adaptação, uma das adaptações mais recentes, que foi a série da BBC, que foi, no caso, um estudo em rosa, mas adaptando principalmente esse livro, transportando esses elementos de introdução pra série, mas foi a escolha pro início foi óbvia, mas foi bem acertada. É, no livro você ainda tem a introdução com relação ao Watson, que ele fala que ele está escrevendo as histórias, né? Você entende por que ele está escrevendo aquilo pra você. Ele te narra, né, as coisas. Uhum. E a Fer, que não gosta de livro em primeira pessoa, né? Tipo, é o Conan Doyle falando: olha aí, é um tapa na sua cara. Esse é um caso que eu gosto, assim, na verdade. Porque é que, na verdade, é como se fosse um diário, né? Então ele é mais interessante. Aliás, os livros da Agatha Christie também são em primeira pessoa. É contado também pelo assistente, que é o Hastings. Uhum. Alguns, né? Não todos. Mas os do Poirot, pelo menos, são. Eu, por exemplo, eu não comecei lendo Um Estudo em Vermelho. O primeiro livro que eu li foi O Cão de Baskervilles, quando eu tinha uns 10 anos. Ai, que é o meu favorito. Ah, eu também, né? Mas... acho que o que é bacana a gente dizer é que existe o que é chamado de cânone holmesiano, que é os contos oficiais do Sherlock Holmes, que são os quatro romances, né? Um Estudo em Vermelho, O Cão de Baskervilles, O Signo dos Quatro e O Vale do Terror, e 56 contos que são divididos em 5 coletâneas, né? Que foram, na época, publicados em contos, e hoje tu encontra elas em 5 coletâneas. Então, esses são as obras oficiais, assim, que da narrativa do Holmes. É, os 5 livros que são As Aventuras de Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes, O Retorno de Sherlock Holmes, O Último Adeus de Sherlock Holmes e Os Casos de Sherlock Holmes. Que eu acho bacana, assim, como a gente falou, né, o Sherlock Holmes, ele é uma das obras mais adaptadas, e muitos escritores, eles pegaram o personagem e escreveram suas próprias histórias, além das adaptações pra outras mídias. Mas tu pega um caso brasileiro, por exemplo, que é o próprio Jô Soares, que escreveu O Xangô de Baker Street, que é baseado, ele traz o personagem do Sherlock Holmes pro Brasil, enfim, junto com o Imperador Dom Pedro II. Cara, o que ele tava fazendo, né, cara? Basicamente, fanfic de Sherlock Holmes vende. Isso é mais legal de tudo. Se vocês querem ficar ricos com fanfic, escrevam fanfic de Sherlock Holmes, que vai dar certo. Caraca. Sherlock Holmes tendo um problema na barriga, comendo um vatapá acarajé, coitado dele. Nossa, tá tudo errado, né? Tudo errado. Mas o que esperar de um livro escrito por Jô Soares também, né? Por favor. Lembrando que o Jô Soares tá na Academia Brasileira de Letras. Agora nós fazemos um minuto de silêncio e choramos. Collor também, se não me engano, não é? Ah, é o Sarney também, cara. Sarney. Pô. Bom, voltando, eu li uma vez um estudo que falava que, de filme, ele é o personagem mais adaptado de todos os tempos. É, de origem literária, sim. Não, tem o personagem jeito. Mais adaptado para cinema é o Sherlock Holmes. Eu não sei, né, mas... Não, que foi adaptado para o cinema, de uma mídia para o cinema, foi o Sherlock Holmes. Isso sim. Tanto que tu vê, tem filmes antigos, tem filmes novos, vai sair filme, não sei, daqui a pouco vai ser mais um filme de Sherlock Holmes. Então, ele é um personagem que ele tá sempre presente, independente de onde seja. Ele já foi adaptado pra filme, pra peça, pra seriado, pra outros livros, pra quadrinho, pra mangá. Tem videogame, tem o jogo que é Sherlock Holmes contra o Jack Estripador. É uma bosta, mas é um jogo de videogame. tem jogo de tabuleiro, gente. Quem que nunca jogou Scotland Yard? Eu tenho! O personagem da história é o Sherlock Holmes. Que você é o Sherlock Holmes desvendando casos. A gente adorava. É meio jogo. Triste muito que bom. São vários Sherlock Holmes. E você quer só você ser o Sherlock Holmes. Porque não tem graça que tenha mais de um Sherlock Holmes. Tem jeito. Você quer que você seja o Sherlock Holmes e os outros sejam o Watson. É, o Watson, né? Ou policiais genéricos de Londres. O justo é ser a pessoa que ganhar é o Sherlock Holmes e os outros são os Watson Bulls. Justo, assim, eu acho válido. Regra da casa. É, vocês falam desse desenho, eu lembro daquele desenho, Sherlock Holmes no século 22. Cara, eu achava legal demais quando era moleque. Eu não acho muito ruim aquela coisa. Eu lembro que a primeira, eu acho que é o primeiro episódio, logo que ele sai, assim, tem uma hora que ele encontra, tipo, um cara na rua, um cara, tipo, que começou, tipo, a ameaçar ele. Aí ele começa a fazer uma série de deduções sobre o cara, sei lá, que o cara era boxeador, porque o braço, e ele era canhoto, porque o braço esquerdo era mais comprido, ele tinha um negócio na sobrancelha. Eu achei aquilo fantástico, assim, na minha cabeça, explodiu minha cabeça. Pô, mas ele tá com um Android do lado, cara, é mó bizarro. Não, dane-se! Tem uma outra coisa que fala, né? Além dele ser super adaptado, ele é, sim, um dos personagens de ficção mais famosos e de todos os continentes. Sim. Tem estudos que dizem que ele supera outros dois grandes personagens, que é o Robinson Crusoe e o Don Quixote, que também são outros personagens icônicos, que todo mundo sabe quem é, todo mundo já ouviu falar nesses personagens. Vou pegar um exemplo de jovem que eu conheço, que é o meu irmão. Meu irmão não deve saber quem é Robinson Crusoe, tirando a tabela periódica, que ele decorou com... Eu li na cama Robinson Crusoe em francês, e provavelmente não sabe quem é o Don Quixote. Talvez ele conheça o Sancho Panza, mas não o Don Quixote. Sherlock Holmes, ele obviamente conhece, né? Eu ainda acho que hoje Sim. O Sherlock Holmes ganha realmente. É que o Sherlock Holmes, mais do que o Robinson Crusoe e o Don Quixote, ele tá muito mais presente na mídia. Sim. Também. Mas uma coisa, será que um dos motivos que leva isso, né, o fato de a própria obra canon de Sherlock, do personagem Sherlock Holmes ser maior e por isso os autores atuais terem mais espaço pra trabalhar? Não, eu acho que a questão da... ele é um personagem, novamente, olha aí, vou fazer até uma ligação, que como alguns personagens, por exemplo, como a gente vê no caso de quadrinho, ele tem tanta coisa que você pode trabalhar fora do canon. Por exemplo, como a gente falou, você pode contar história, você pode escrever uma história do Sherlock Holmes, porque não tem problema, não vai atrapalhar, não é a mais, não, é uma coisa a mais, mas não vai atrapalhar o que existe. Agora, é muito difícil você escrever, por exemplo, uma história do Don Quixote que não vá mexer com aquilo que já tá ali, entendeu? Sim, até porque a história do Don Quixote, ela conta do início ao fim, né? É uma narrativa que mostra uma trajetória dele bem fechadinha. Então, tu não tem como escrever ou acrescentar Exatamente. Alguma coisa. Exatamente, eu acho que essa é uma grande, um grande diferencial, porque as pessoas podem colocar coisa. Você tem ideia de que não acabou. É infinito o potencial do Sherlock Holmes, diferente do Don Quixote, por exemplo. Até tem em um livro, o Sherlock fala que ele tinha resolvido já mais de 1000 casos e estima-se que até o fim da carreira dele, ele resolveu mais de 2000 casos. Se tu pegar no cânone, tu só tem 60 casos resolvidos. Quer dizer, tu tem mais 1940 casos que tu pode explorar. Se não me engano, tem um estudo que diz assim que aparentemente o Sherlock Holmes atuou por cerca de 30 a 35 anos como detetive. E o Watson de 20 a 30, né, com ele. Isso dá margem Sim. pra muita coisa que não tá escrito, obviamente. O Conan Doyle não teve tempo. Exato. Entendeu? Eu acho que isso facilita. Que acaba sendo muito legal, porque torna a história altamente adaptável e altamente atual, né? Porque quando você tem todo um espaço pra você transportar essa história pra 1 milhão de ambientes e universos diferentes, como o desenho do século 22. Inclusive, é isso que eu ia falar, o futuro. Inclusive o futuro. Elementary, o Sherlock da BBC, cara. O ratinho detetive da Disney, entendeu? Muito bom, cara, detetive quando usa disso também, porra. Toda a técnica de Sherlockiana de investigação. As possibilidades são infinitas, entendeu? É muito legal. Sim, a parte contemporânea de adaptação é perfeita, cara. Você pode usar o Sherlock Holmes ou suas técnicas em qualquer ambiente. É, o personagem é atemporal, né? Com certeza. Sem contar que tu também usa ele como fonte de inspiração pra outros personagens, como o próprio House de Dr. House, não? Perfeito. Se você for ver, ele é uma adaptação do Sherlock Holmes. Passa da influência, tanto que ele mora em Baker Street 221B. O próprio David Shore, que é o cara que escreveu a origem do House, falou que o House, ele é pra ser o Sherlock Holmes nos dias atuais. Então, tem a questão do Wilson e do Watson, tem a questão da dedução dele, tem a questão dos problemas de relacionamento, e o nome, né? Porque Holmes, se você for ver falado, é o plural de casa, de home. E House, casa. Ainda o que é engraçado, né? Como o Cabeça já falou, muitas pessoas, e assim, eram muitas pessoas mesmo, realmente acreditavam que o Sherlock Holmes e o Watson eram personagens reais. Eles existiam, ou seja, até falou de gente que mandava cartinha, enfim. E eu já li, assim, que existem estudos psicológicos, enfim, que eles não entendem ainda exatamente qual é essa fascinação que o Sherlock Holmes causou nas pessoas. E causa, porque, querendo ou não, ele é um personagem que ele conquistou fãs desde cedo. E fãs que são muito ligados à obra e que pesquisam, que fazem teorias e que escrevem artigos sobre o assunto, entendeu? É realmente, é uma legião de fãs, são os sherlockianos, assim, tipo, é uma causa à parte no universo. Eu acho que tem muito com a questão que o Sherlock Holmes, quando você lê, né, você, a forma como ele trabalha é o seguinte: tudo teoricamente está na sua cara e você não vê, e aí ele te mostra. Quer dizer, o método de dedução dele, ele te prende e te deixa fascinado, porque tá tudo ali, entendeu? Obviamente, tem, às vezes, você tem aquela forçação pra encaixar um pouquinho, mas você fala, cara, tá ali, eu poderia ter visto, entendeu? Eu poderia olhar aquilo, reparar, porque não é nada que tá escondido, ele não é, tipo, sei lá, ele é um gênio, mas, ele, sei lá, ele não é um mágico, ele não é um vidente, ele só viu as coisas, juntou as peças e da forma mais provável, né? E eu acho que isso é uma coisa que atrai muito. E é o lance dele ter aquela inteligência superior que, às vezes, a gente não tem. E é isso que ele fala, é por isso que ele não tem interesse em literatura, em astronomia, porque as nossas mente, ela é muito ocupada por vários tipos de informação, e quando tem que olhar pra uma coisa nesse sentido, tipo, esse essencial, a gente não olha, porque a gente tem muita informação na cabeça. Eu acho que isso que é o que fascina no Sherlock Holmes, que ele consegue ter aquela dedução lógica que a gente não consegue. É, tipo, quando a gente vê, se você sai na rua, você vê um prédio, ele vê, tipo, outras 362 coisas diferentes que aquele prédio representa, entendeu? É uma maneira de enxergar o mundo. É muito interessante, eu acho que isso, porque, querendo ou não, você quer ser aquele cara, entendeu? Você, quando você começa a ver, você quer fazer as deduções também. Você não consegue, obviamente que não, por poder do roteirismo. Mas você quer fazer aquelas deduções junto com ele, entendeu? Eu acho que isso atrai muito as pessoas. O Sherlock, talvez eu entenda a época, né, que ele foi lançado, né? Se eu vivesse em 1800, eu mandava a cartinha pro Sherlock Holmes. Porque você não tinha tantas formas de entretenimento, e já tava numa época de explosão de literatura, de conhecimento, que tava todo mundo com acesso mais fácil pra ler, pra ser letrado, né, então tava uma forma muito fácil de explodir mesmo essa parte literária em si. Mas chega pra hoje em dia, talvez ainda tem esse fascínio, cara. Isso talvez seja uma coisa que talvez fica uma dúvida também. Por que até hoje tem esse fascínio inteiro, né? Como eu falei, acho que por ser um personagem atemporal e pra gente não ter ficado muito mais inteligente desde 1887, sei lá, pra cá. Deve ter sido isso, né? A gente não conseguiu evoluir tanto assim. Não sei se é interessante, irônico ou só muito triste que, apesar de nós, de os fãs de todas as épocas de Sherlock Holmes admirarem de monte esse trabalho, Conan Doyle chegou a um ponto que ele abominava completamente a própria criação. Porque ele achava que Sherlock Holmes privava a sua mente de coisas melhores. Ele acabou que, no final das contas, ele deixou de ser Arthur Conan Doyle e ele passou a ser o autor de Sherlock Holmes. E tanto é que, em 1893, ele escreveu o conto O Problema Final, em que ele matava o personagem junto com o vilão Moriarty para poder se dedicar ao que ele realmente queria fazer, que eram os livros históricos. Só que a manifestação do público contra isso foi tão grande que o autor se viu forçado a trazer o personagem de volta no conto A Casa Vazia, com uma explicação por que ele estava vivo. Que, inclusive, isso foi um dos primeiros casos no mundo de fãs influenciando um autor em sua obra. Pensa que isso aconteceu. Fãs e dinheiro, né? Gente. Lembrem-se de uma coisa. Isso é 1890. Exato. Não existia nem internet, não existia nada. Era só Black Block. A galera quebrando a casa dele, pedrado. A pressão, né? Ele recebeu cartas e cartas e cartas. Ouvi alguma história que ele chegou a receber ameaças de morte. E assim, eu, por mais que seja um pouco triste a gente pensar nisso, dá pra entender por que, que ele odiava a própria obra, porque, cara, se você cria uma coisa que leva as pessoas a te ameaçarem quando você desagrada elas, é complicado. Você cria aquela coisa e ela sai de controle. Fãs alucinados desde 1893. Caraca, é fanboys, né? Malditos fanboys. Então, imaginem uma coisa, por exemplo, se um dia... Vamos pegar um exemplo que vai deixar uma pessoa da staff que não tá na... Eu sabia que ia ser esse exemplo. Eu sabia. Vamos imaginar que Tiro Oda resolva matar o Luffy em One Piece. Seria basicamente a mesma coisa, só que as pessoas mandariam 1 milhão de mensagens ameaçadoras, algumas efetivamente iriam até a casa ou estúdio pra pegar ele de porrada. É, isso que eu ia falar. Alguma coisa assim. Claro, hoje em dia a gente tem a internet, que faz com que essas manifestações aconteçam muito rápido, mas caramba, isso era final do século XIX, entendeu? Você imagina as pessoas todas de cartolas, bengalas e monóculos na frente da casa do Conan Doyle. Oh, céus! Tomando chá, né? Às 5 da tarde tomando chá. A xícara de chá em uma mão e um ancinho ou uma tocha na outra, basicamente. Sempre, né? Sempre. É, mas você pensa assim, tinha aquela revista lá que ele publicava todos os contos, cara. Parou de publicar Sherlock Holmes, parou de vender também a revista, cara. Devem ficar desesperados com isso, porque não tinha mais... As histórias do Sherlock Holmes. A estrutura do Sherlock Holmes, por ser seriado, vamos colocar assim, não dependia de um final. Você não lê Sherlock Holmes esperando o final daquela, tipo, da história do Sherlock Holmes. Não, você quer o próximo caso. Então é diferente de uma obra em que o cara pode terminar. Em que, assim, ele quer contar uma história e não, tipo, contos e pedaços e aventuras de um cara. Você não para, você não pode parar. Não, você pensa assim, cada mês saía um conto, aí de repente parou, cara. E aí, o que vai acontecer? Não dá, né? Tanto que depois que ele parou de lançar 1893 com tanta pressão, ele acabou voltando só com aquele romance dele, O Cão de Baskerville, 1902. E depois com a pressão gigantesca, ele teve que voltar mesmo, ressuscitar o personagem, né? Porque O Cão de Baskerville aconteceu antes desse conto que ele morre. É o prequel. Então, assim, ele voltou, mas ele não voltou de fato. Porque ele não ressuscitou, né? Os fãs não ficaram felizes só com isso, né? Precisa trazer o cara de volta. É, os fãs sabiam. Tá, ele voltou, mas não tava vivo, né? É assim, né? Aí, com essa casa vazia, ele explicou como ele tava vivo. E aí, continuou as histórias de Sherlock Holmes normalmente. Well, with all due respect, Mr. Holmes, you know John very well. What about a complete stranger? What can you tell about me? You, I don't think that's... I don't know that that's... Not a dinner, perhaps another time. I insist. You insist. You remember we discussed this. The lady insists... You're a governess. Well done. Yes, well done. Shall we? Waiter. Your student. It's a boy of 8. Charlie's 7, actually. Finished tour for his age. He flicked and get you today. Is there ink on my face? There's nothing wrong with your face. There are 2 drops on your ear, in fact. India blue is nearly impossible to wash off. Anyway, a very impetuous act by the boy, but you're too experienced to react rashly, which is why the lady for whom you worked lent you that necklace. Oriental pearls, diamonds, a flawless ruby, hardly the gems of governors. However, the jewels you are not wearing tell us rather more. Holmes. You were engaged. The ring is gone, but the lighter skin where it once sat suggests that you spent some time abroad wearing it proudly. That is, until you were informed of its true and rather modest worth, at which point you broke off the engagement and returned to England for better prospects. Doctor Burns. Uma outra coisa legal, né? A série, ela apresenta uma série de personagens que são recorrentes nas histórias, ou, enfim, que aparecem em algum momento, mas que são personagens muito interessantes, né? A começar pelo próprio Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, né, a gente diz que ele possui o que chama de inteligência eletrônica, que seu cérebro é programado para decifrar enigmas. Então, ele tem toda a parte de que ele analisa, toda a parte, né? Ele vê, ele é estimulado em todos os sentidos, assim, visão, olfato... paladar, tato, ele armazena todas essas informações e consegue decifrar esse puzzle, né? Então, né, toda a parte de dedução perfeita que é dele. Então, dizendo que ele é um gênio e que ele usa esse tempo como detetive particular para resolver seus crimes. O problema é que ele é obcecado demais com resolver esses crimes, né? Então, se não tem mais nada para fazer, ele fica num estado meio que depressivo até. Tanto que é por isso que ele também se tornou um viciado em cocaína. Até dá pra lembrar de uma fala da série que meio que traduz isso. Ele fala: eu não sou um psicopata, sou só um sociopata altamente funcional, faça sua pesquisa. É. E, cara, é bem comum imaginar. A minha impressão, na minha cabeça, o Sherlock Holmes, ele sempre tá cheiradaço na cocaína. Sempre. É tipo 24 horas, sabe? Aquele cara ligadão, tipo 24 horas por dia, sabe? Você repara isso pela... até pelo livro, pela série, você vê que ele é um cara que ele não para. Você imagina, a mente do cara tá trabalhando, sei lá, 220 toda hora, 100% do tempo. Então, quando ele não tem nada pra deixar a mente dele ocupada, isso deve deixar ele maluco, assim, porque ele precisa estar trabalhando em alguma coisa. A mente dele precisa fazer as soluções e as associações, tentar achar alguma coisa. Quando ele não tem nada, deve ser um saco, deve ser um inferno. Tanto que aí ele toca violino, né, ele luta boxe, tem todas as paradas que demandam uso cerebral, digamos assim. Não, só pra ver, os conhecimentos do Sherlock Holmes, que são descritos no primeiro romance, né, que é um estudo em vermelho. Descritos a partir do que o Watson observou. Então, a seguinte, ó, coisas dele, ó. 1. Literatura, 0. Conhecimentos do Sherlock Holmes em filosofia, 0. Em astronomia, 0. Tanto que você pode falar que é 0 porque ele não sabia que a Terra girava em torno do Sol, cara. Ele diz que isso é um conhecimento irrelevante pra ele, né? Que eu acho que é uma característica. Ele é, sim, um gênio, porém, ele só se concentra nas áreas de interesse dele. O resto, pra ele, é irrelevante. Ele não precisa saber. Ele não vai armazenar uma informação que não serve pra ele. Como o fato da Terra girar em torno do Sol. Pra ele é um conhecimento que não serve pra nada. Ele não guarda isso na mente. Ei, o Watson achou um absurdo. Como? Não, como você não sabe isso? Sentido. É igual toda da matemática depois da multiplicação e divisão. Tipo, depois disso, você não usa de mais nada. Cada dia que passa na sua vida, você não usa Bhaskara, você entende isso muito bem, não é? Ah, que coisa. Bom, conhecimentos em políticas também são escassos, conhecimentos em botânica são variáveis, né? Apesar que ele sabe mais sobre venenos do que jardinagem em si. Porque tem ligação com a criminologia. Com certeza, né? Tem conhecimentos de geologia, conhecimentos práticos, mas são limitados, né? Como diz assim, só reconhece à primeira vista as diversas qualidades de solo. No regresso aos passeios, ele mostra manchas nas calças e diz, pela cor, consistência em que parte de Londres as pessoas apanharam, isso aí. Isso não é limitado pra mim, na boa. Isso não é um conhecimento limitado. É um conhecimento incrivelmente vasto, né? Porra! Ah, eu peguei esse pedaço de terra lá na rua 23. Caraca! Conhecimento de química é profundo, tanto que ele tá lá sempre fazendo com seu kit de química, fazendo análise, né? De químicas. Anatomia é exatos, mas pouco sistemáticos. Literatura, sim, sensacionalista. É, conhecimento é imenso. Caramba, viu? Que parece que ele conhece os pormenores de todos os horrores ocorridos neste século. Ele obviamente toca bem o violino, ele é habilidoso em boxe, ele sabe usar esgrima e lutar com a bengala. Lutar e com tem a um bengala, bom conhecimento prático das leis inglesas. Aquela parte da literatura sensacionalista, eu acho que ele sabe, ele absorve esse conhecimento, porque pra ele é importante conhecer o caráter das pessoas. E saber das histórias que estão acontecendo no mundo, pra ele conseguir resolver os casos de forma mais eficiente. Porque quando chega um caso pra ele muitas vezes já sabe, essa pessoa, fulano, isso, aquilo, aconteceu isso. Pra ele é algo importante, né? Conhecer as pessoas pra resolução de casos, né? Interessante. E é engraçado até porque, tipo, teoricamente, era pra ele ter um conhecimento até, talvez, político um pouco maior, porque, a não ser que você considere todo o jornal uma mídia sensacionalista. Mas no Cão de Baskerville, no comecinho do livro, ele tem uma hora que ele, tipo, ele reconhece o jornal pela forma como é escrito, pela letra e tal. Quer dizer, significa que ele leu muitos jornais, ele tem o costume de lê-los. É, a não ser que isso esteja na literatura sensacionalista, talvez. E eu acho que bengala devia virar um estilo de luta padrão, assim. Tipo, campeonatos de bengala. Caraca, é muito maneiro. Poxa, pensou que legal, torneio com níveis e tudo mais. Aí a roupa deveria ser todo mundo de fraque, sabe? De cartola, monóculo, caiu um monóculo, menos um ponto. Isso é genial assistir isso, velho. É prático e ainda é uma arma, gente. Exatamente. Mas eu tinha falado dele ter mencionado os jornais. Eu acho que, assim, ele conhecia os jornais porque ele precisava da fonte das notícias dos seus crimes. Se não tinha relação com alguém morrendo de uma forma sangrenta, não tinha interesse, entendeu? Ah, não, e eventos que acontecem toda hora que pode gerar motivo pra algum crime, né? Então ele tem que estar atualizado com as informações. É, de certa forma, é verdade, porque nessa parte, a notícia da onde ele tira, que ele lembra, é de uma parte que tá falando sobre tributação. Aí o Watson fala, eu não sei nada de tributação. Ele fala, eu também não. Mas olha aqui, faltam essas palavras exatas do texto que ele colou na carta que falava da morte. É, realmente faz sentido, faz sentido. Próximo personagem, meu favorito, é Dr. John H. Watson. Pra mim sempre vai ser um velho gordinho. Um dos maiores mistérios, né, do Sherlock Holmes é o que significa o H no nome do Watson. Ninguém sabe o que significa. As fangirls da série atual vão dizer que isso é um nome que ele herdou do Holmes depois que eles se casaram, mas não vamos entrar nos méritos dessa questão. Que é isso? Não vamos chegar nesse nível, cara. É isso que eu ia falar. Eu ia chegar nesse ponto, mas lá na frente. Diz desnecessário, seus fujoujos. Desnecessário, tá? Não tinha necessidade de tudo isso. No primeiro episódio, eles ficam jogando essa sementinha toda hora, sem necessidade, mas tudo bem. Aí fala assim, é seu namorado, não é. A série faz isso o tempo todo, não é só no primeiro episódio, não, viu? Só pra te avisar. Que beleza. Que coisa. Como eu disse, meu personagem favorito, ele é um amigo, associado, assistente, biógrafo e cronista de Sherlock Holmes. Na série da BBC, ele é o, tipo, blogueiro oficial, ele escreve um blog e mantém. Que é o colega de quarto do Sherlock, que divide com ele o apartamento na Baker Street 221B. Ele era um médico que foi ferido por um tiro durante uma guerra no Afeganistão. E sobre ele, é dito que pode ser que você mesmo não seja luminoso, Watson, mas é certamente um condutor de luz. Algumas pessoas, sem possuir a genialidade em si, têm um notável poder de estimulá-la. Isso é do Cão de Baskerville, eu acho. É do Cão de Baskerville, cabeça. Do Cão de Baskerville. Porque ele primeiro fala que o Watson é genial, só que o Watson erra todas as suposições. Aí ele fala, não é que você é genial, tipo eu. Na verdade, que você induz a minha genialidade pros seus erros. É fantástico. Filha da puta, o Sherlock Holmes. É isso. Gente, o Sherlock é a pessoa mais... é tão humilde, puta, né? É humilde pra caralho. Mas é exatamente por isso que eu gosto do Watson. Porque o Watson é um personagem humano, entendeu? Ele é a gente, né? É, o Holmes tá num nível tão acima, um nível de estranheza e brilhantismo tão acima, que ter a figura do Watson lá do lado meio que dá um certo alívio, porque ele é um personagem com quem dá realmente pra você se identificar, entendeu? Como dá pra ver nos livros, dá pra ver nas adaptações, que ele é um personagem, ele é o personagem real da coisa. É o personagem que você, com quem você pode esbarrar na rua com mais probabilidade do que você esbarrar na rua com o Sherlock, por exemplo, entendeu? É que nem o Cabeça falou, né? Ele é o narrador da história e ele é a gente na história. Uhum. Somos nós, meros mortais, ali vivendo com aquele gênio, né? Isso que é o bacana. Normalmente tu pega esse tipo de história, sempre tem o nosso representante ali dentro. É que nem o Hastings pro Poirot na Agatha Christie, né? A mesma coisa, a mesma função. Exatamente. Agora, uma coisa que as adaptações fizeram e que eu, pelo menos, não reparava tanto nos textos originais é que o Watson, nas adaptações mais recentes, ele tá mais contestador. Ele é mais ativo em falar, peraí, cara, o que você tá, maluco? O que você tá fazendo? Antigamente ele era mais de, ó, sério? Ó, meu Deus. Incrível. É, porque no romance mesmo, nas histórias, ele é o mais admirador, né, do Holmes, né? E joga isso na cara aí. Tipo fanboy. Ele faz sem pensar. Igual no Cão de Baskerville também, que o Sherlock Holmes fala, pô, você agora você vai lá pra casa dele, não sei o que, pra cá. Casa, ah, tudo bem, tá tudo bem, porra. Aconteceu uma porrada de assassinato lá, o Sherlock tá mais preocupado que ele ir pra porra da casa. É. Então, quer dizer, ele não contesta muito. Mas nas adaptações, eu acho que eles conseguiram, pelo menos das adaptações mais recentes, eles conseguiram fazer o Watson ter um carisma também, não só o fato, não só o carisma natural de ser um personagem com... possível de se identificar com, mas os atores, eu acho que inclusive nas adaptações eu preferência pessoal, vocês podem discordar, mas eu acho que os atores que interpretaram o Watson conseguiram um desempenho, conseguiram fazer um papel mais legal do que os atores que interpretaram Sherlock, especialmente no filme. É isso que eu ia falar, o Jude Law, ele, puta, ele é foda, né? Você não consegue não gostar dele. Como que você não gosta? Não tem como você falar eu não gosto do Jude Law, porque não tem como, cara. E na série da BBC tem o Martin Freeman, que é também espetacular. Ele é um excelente ator. Martin Freeman fazendo coraçãozinho com a mão neste momento. Eu amo todos Martin Freeman. Todos fazemos coraçãozinho com as mãos nesse Parem momento. Parem suas fangirls. Mais uma aventura na qual Bilbo Baggins não queria participar e foi arrastado pra ela mesmo assim. Não, é que o Martin Freeman é sensacional, né? É o Guia do Mochileiro das Galáxias, como o Arthur Dent, o Bilbo Bolseiro, no Hobbit, e o Dr. Watson. Ele só faz personagem que é arrastado de forma pras aventuras doidas, e umas, né, pontas em todo mundo quase morto que ele tá fugindo dos zumbis também. Ele, acho que tem uma ou duas falas no filme, mas ele tá lá também. Que ótimo. Nossa, não, todo mundo quase morto, deve ter sido um papel espetacular, né? Tudo bem. E no caso de Elementary, temos a versão feminina, que é a Joan Watson, que é ninguém menos que a Lucy Liu, que também tá fazendo um trabalho muito bom. O Watson é mais legal. É bom falar no Watson também, que ele também tem a sua vida pessoal, cara, que, assim, tem um mistério em torno dele também, porque a gente não sabe quantas vezes ele se casou, né? Verdade. Porque no romance, por exemplo, ó, pra quem for ler O Signo dos Quatro, ele vai se casar no final, né? Com a personagem Mary Morstan. Tanto que logo depois, no Um Escândalo na Boemia já mostra ele já casado, né? Que é o primeiro conto que foi lançado. Então ele se casou durante esse tempo. Só que depois teve o problema final, né? Que teve a parte quando o Sherlock desapareceu e o Sherlock volta na casa vazia. Ele já não tá mais casado. Então é implicado que essa personagem morreu. Mais à frente, ele acabou se casando com uma outra mulher, que a gente não sabe também o nome dela, que não é dito, mas sabe-se que ele se casou. E antes também dele se encontrar o Sherlock, é implicado que ele também se casou, porque ele era viúvo. Então, assim, pelo menos ele é casado 3 vezes. Mas isso pode ter mais mulheres. Fora que mulher alguma nenhuma vai aguentar a relação dele com o Sherlock, né? Porque a única pessoa do mundo que aguenta o Sherlock é o Watson. Gente, o Watson, ele comprou um passe pro céu, né? Convivendo com o Sherlock. Isso. Pelo amor de Deus. Isso no seriado de Sherlock mostra, né? Que as mulheres não aguentam o Sherlock. Não, exatamente. Até uma fala dele, algumas falas dele em alguns contos, por exemplo. Ele diz em um que agora o Watson, o sexo frágil é seu departamento. Que ele diz no A Segunda Mancha. E em O Signo dos Quatro ele tem uma outra que é: mulheres nunca são totalmente confiáveis, nem mesmo as melhores delas. Quem tinha uma teoria assim seja o Mickey do Rock, que mulher faz mal pras pernas. E outras coisas que queria falar do Watson também é porque ele tem uns erros de continuidade, né, que o Conan Doyle fez em cima dele. Porque você pega o primeiro romance dele, O Estudo Vermelho, é dito que o Watson, ele sofreu o ferimento dele no ombro. Uhum. Só que se for pegar os outros romances dele e contos, o ferimento tá na perna. É. Isso é um erro de continuidade pequenininho, simples. Cadê, né, o continuista de 1887? É, quando você vai ver o Sherlock, você vê que ele tenta adaptar como... tenta explicar, né? Porque ele tem um erro... ele tem uma dor, né, psicológica, né? Que ele joga na perna. Só que no finalzinho ele diz que ele sofreu no ombro, né? O choque. Puta, foi no ombro. Caramba, eu não sabia disso, né? Sintomático. É, um erro sintomático, né? Então isso acaba justificando na série Sherlock. Mas na literatura mesmo, no primeiro romance, ele tá machucado no ombro, né? E um pequeno segundo erro de continuidade é porque ele diz assim que no primeiro final, né? Que quando tem o Moriarty... primeira vez que aparece o Moriarty, ele não conhecia o Moriarty, certo? Só que tem umas histórias antes que mostravam antes desse conto, né? Que o Watson foi bem esclarecido da existência do Moriarty. Então tem um outro erro de continuidade também, que o Conan Doyle não soube explicar disso. Porra, Conan Doyle. O Conan Doyle se atrapalhou na hora de escrever. Conan Doyle é bom pra explicar histórias do Sherlock, mas ele tem uns probleminhas com continuidade de uma história a outra. Bom, um outro personagem que ele é bem recorrente na história é o Inspetor G. Lestrade. Ele é policial da Scotland Yard e ele é bem arrogante, assim, ele nunca dá muito crédito pro Sherlock Holmes, mas sempre que tem um caso que ele não sabe resolver, ele corre atrás, né, do Holmes pra pedir ajuda. Ele é o cara que tem que fazer o papel de idiota, né, porque, tipo, ele é, tipo, o cara, ele deveria ser o cara da polícia e ele, tipo, nunca consegue fazer porra nenhuma, né. Não, esse é o Anderson. Bom, mas é, segundo o Holmes, né, na verdade, ele é rápido e enérgico. O problema dele é que ele é convencional, ele não tem imaginação e ele é pouco dedutivo. Então, assim, o que nem eu falei, né? O Lestrade, ele é um pouco arrogante, mas ele ainda sabe da capacidade do Sherlock Holmes. Tanto que sempre que tem um problema que ele não consegue resolver, ou seja, os mais difíceis sempre, ele corre atrás do Sherlock Holmes. Em compensação, na polícia, tem policiais que não dão crédito pro Sherlock Holmes. Nunca levam ele a sério e no fim é aquele trouxa que fica... ah, ele estava certo, que merda, sabe? Nesse universo Sherlock Holmes, a polícia é bem incompetente, assim, né? Com frequência, eles não conseguem resolver a parada, né? Caraca, sim, né? A gente tinha falado no começo que criou um gênero policial. Hoje em dia mesmo, você vê isso, que a polícia é sempre retardada e incompetente e os detetives gênios resolvem tudo por conta própria, muitas vezes contrariando a polícia e fazendo o trabalho dela. Acho que começou aí também isso. Eu volto a citar a Agatha Christie, né, e o Poirot. Uhum. Poirot é como se fosse o Sherlock Holmes da Agatha Christie. Lá nos livros dela, tu tem o Inspetor Jep, que é a mesma função. É aquele inspetor que às vezes se acha muito, mas nunca consegue resolver nada. Sempre não dá muito crédito pro Poirot, mas ele resolve. Cabeça, no livro que a gente tava lendo. Exato. O Chamado do Cuco, que é um livro da J.K. Rowling, que é de romance policial. Tu tem a mesma coisa, tu tem o policial que não dá crédito pra ele, uhum, zomba até das teorias do detetive, mas no final eles que se ferram. Então é uma característica, né? Ela colocou indo um pouco diferente, porque nesse caso não foi tipo a polícia não resolveu e chamou o detetive. Nesse caso a polícia teve uma conclusão A, que era errada no caso. Então teoricamente a polícia fechou o caso, entendeu? Não é que ela chamou um detetive, é só uma pequena diferença que, sim, facilita nesse caso. Mas depois de reler o começo do Conde Baskerville, a J.K. Rowling vai ter que comer um pouquinho de feijão pra chegar no nível desse. Desculpe aí. Tá difícil, é complicado. Sim, não, vai ter sim. Mas é bom falar que também, além do Lestrade, tem outros inspetores também. Tem o Baines, tem o Billy, o Bradstead, o Hopkins, mas talvez o mais lembrado seja o Gregson, né? Que ele é um pouquinho mais inteligente que o Lestrade, que ele aparece no primeiro romance. Tanto que você vê no o Elementary, né? Quem é o inspetor lá nos Estados, isso, Unidos é o Gregson, cara. Exato. E eu achei meio surpreso. Por que usou o Gregson e não o Lestrade, né? Pra ele ir pros Estados Unidos? Pra poder tirar, sei lá, não precisar ser o inglês, sei lá, depois de colocar o cara... É, com eu não vi a segunda temporada. Eu sei que o Lestrade tá lá, né? Mas eu achei meio curioso, porque você já começa com o Gregson, né? Ele vai, agora ele vai pra Londres. Você já começa com o Gregson, interessante isso. Você dá um pouquinho mais de valor a outros personagens, né? De uma certa forma. É, teria que ser um inspetor que, tipo, sei lá, desce as brechas que o Sherlock precisa, né? Desce os bois que ele precisa pra trabalhar. E que conhece ele, né? Exato. E aí, talvez deixaram mais famoso pra fase em Londres, né? Que é a segunda temporada. Uhum. O próximo personagem, que no caso é nada mais nada menos que o irmão do Sherlock Holmes, o Mycroft Holmes. Que, pelo menos pra mim, sempre foi uma das melhores partes cômicas, sempre foi a relação dele com o irmão dele. Que trabalha pro governo britânico, e o Holmes fala que ele tem um poder de dedução ainda maior que ele mesmo, mas que faltava, no caso, a telha usada aqui como ambição, mas assim, ele não tem esse amor e essa sede por mistérios e resolução de enigmas que o Sherlock Holmes tem, né? Essa excitação por resolver uma situação e quão mais complicada ela fica, mais interessante. Não, ele usa, sei lá, os dons dele pro bem, podemos dizer assim, que é pro governo britânico, que é, sei lá, pra fazer a sociedade ir pra frente, uma parada assim. E eles têm uma rixa muito grande, né? Porque a personalidade deles é meio conflitante no ponto de que um não aceita o outro, a forma como o outro, e assim, às vezes os diálogos deles inteligentes, né? Você vê, tipo, dois caras mega inteligentes com a briga infantil, com uma relação de irmãos, engraçada. É assim, né? É muito boa, né? Essa sacada. Cara, mas é legal a função dele no governo britânico, se você já leu uns livros dele, né? Ele explica isso no Planos do Submarino Bruce Partington, né? A função dele, ele é uma onisciência de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então é o seguinte, eu preciso resolver esse problema, que tem um problema lá na Índia, lá nos Estados Unidos, e um governador aqui na França, na Inglaterra. Quem eu posso fazer? Chama um analista daqui, outro analista daqui, outro analista daqui, e outro analista, e os quatro vão juntar e vão juntar a informação. Ou chama simplesmente o Michael Holmes, que ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele é tipo o cara do serviço secreto. Ele é onisciente. É, esse fato vai influenciar no outro, que vai influenciar no aqui. Então você já chama ele, o Mycroft Holmes, tranquilamente, né? Então ele é vital pro governo britânico. É um cara bem legal. Apesar que na primeira história que ele aparece, o intérprete grego, né? Eu gostava dessa história, né? Ele não falava muito, né? O Sherlock não falava muito da função do irmão do Mycroft, né? Pro Watson, né? Porque ele não tinha tanta confiança no Watson pra explicar tantas coisas. Mas aí ele chega no Citroën Submarino, no Bruce Parker, e explica exatamente tudinho. E o cara, não... Não, não acredito. Realmente ele usou o dom dele pra uma outra parada, né? Assim, digamos, do que ficar brincando de resolver mistérios. É que se tu pega os dois, eles são dois gênios. Só que cada um seguiu um rumo diferente, assim, tipo, escolher um estilo de vida diferente, uhum. Né? Que é bem interessante. E tem que meio cabeça falou, essa relação de irmãos meio engraçada. Assim, é estranho, tipo... engraçado. Imagina, tem até uma fala agora na série do Sherlock que ele fala: imagina a noite de Natal, tipo, o jantar de Natal, cara, é a ceia de Natal. Imagina que inferno que deve ser a família dos Holmes, né, cara? Putz, deve ser muito engraçado, assim. O pouco que eu já vi nas mídias é muito bom a relação dos dois, assim, algo que é trabalhado muito bem. Então, o próximo personagem é a Mrs. Hudson, né? É a senhoria do Sherlock Holmes, porque o Sherlock Holmes mora de aluguel, né, no 221B. Então é pra ela que ele tem que pagar o aluguel, né? Pague o aluguel. E diz assim, que é sofredora de longa data, né, segundo o Watson, ela cuida dos aposentos, prepara as refeições, recebe telegramas, visitantes e mantém a ordem, né, apesar que ela não é empregada do Sherlock, e ela fala isso na cara dele. Mas ela tá sempre lá junto, ajudando. Coitada velhinha, não, assim... ela não faz mais nada da vida do que ajudar o Sherlock Holmes, caraca. Não, e ela é super paciência, porque sempre tem coisas estranhas acontecendo na casa do Sherlock Holmes, muito. E ela não expulsa ele, isso que é engraçado. É uma senhorinha muito simpática. Se fosse, acho que outra pessoa já teria mandado ele embora depois de cada coisa que acontece. Faz tempo. Há muito assim. Tempo, né? Com Nossa. Certeza. A próxima personagem é também bem interessante porque é uma das pessoas que pode ser considerada uma rival, de certa forma, em certos aspectos do Sherlock, que é a Irene Adler, que é uma das poucas pessoas que já conseguiu escapar dele e enganar ele. Ele sente uma admiração por ela, uma admiração de rivais, só que sempre se refere a ela como a mulher. Provável que seja amor, porque o Holmes, ele é um robô incapaz de sentir. Isso todos nós sabemos. Ele é um ET. Basicamente. O fato é que ele se sente atraído. Não usem isso como atração romântica ou sexual. Mas ele se sente atraído pela forma como a cabeça dela funciona e pelo desafio, até, de certa forma, que ela inspira. É uma personagem bem legal. Mas isso no mundo dele não é amor? Dentro da realidade dele, isso deve ser amor. Pode ser. Pode ser. E a Irene é engraçada, né, Seja? A gente tava falando sobre isso. Ela apareceu em um conto. Só um conto, O Escândalo na Boemia. E ela é extremamente famosa, gente. Tipo, todo mundo fala da Irene. Ela é uma personagem super, assim, relevante no contexto de Sherlock Holmes. E ela só apareceu em um conto. Ela pra mim, sempre foi a femme fatale, assim. Aquela que vai desconcertar o cara. Ela, exatamente, sabe, tipo, sempre que ela tá envolvida, ele vai, tipo, não vai conseguir trabalhar da mesma forma, sabe? Ele reage diferente, é muito interessante o personagem dela, apesar de ter realmente aparecido pouco, né? Você não tem tanto contato com ela, mas funcionou. É legal que ela consegue desestabilizar ele, e isso é um desafio, entendeu? Você conseguir desestabilizar um cara como Sherlock Holmes é um talento e tanto, e o fato de ela ter essa capacidade é muito legal. É legal como o Sherlock lembra dela, né? Porque ele fala assim, que só existem quatro pessoas que me enganaram, e um deles é uma mulher, que foi ela. E é legal toda essa história do escândalo da Boemia, né? Que mostra toda a parte de que ela tinha fotos que podiam comprometer o rei lá da Boemia, e gerar um caos lá na Europa e tudo mais, né? E ela era o pivô de tudo isso, né? Ela é uma personagem interessante, porque ela é uma personagem forte, e é uma personagem, digamos assim, ativa e até de certa forma superior ao protagonista, vamos colocar assim, em 1880 e cacetada. Não, isso é depois, Escândalo da Boemia, eu não sei de quando é, mas tipo, cara, é 1900 no máximo. O próximo personagem, que é o James Moriarty, e ele é um dos principais, assim, antagonistas nas histórias do Sherlock Holmes. Ele é o cara que tá sempre na mente do Sherlock Holmes, porque ele é líder de uma organização criminosa, e ele sempre tá atrás de diversos mistérios, assim, que não são muito bem explicados. Ele sempre planeja cuidadosamente os crimes, só que ele nunca executa eles. Ele sempre manda outras pessoas pra executar. Além disso, ele é dotado de muita inteligência, assim, muita inteligência, no nível de competir realmente de igual pra igual com Sherlock Holmes. E, ao mesmo tempo, ele é gênio, né, como a gente falou, e ele é filósofo e ele é um pensador abstrato. É um personagem que ele é muito interessante, porque ele aparece, acho que em diversas histórias, né, sempre por trás de vários crimes e vários mistérios que cercam o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes descreve ele como o Napoleão do crime. É isso que eu ia falar. O foco principal dele é financeiro. Ele quer ganhar dinheiro. Essa que é a motivação central sempre dele. Sim. É crime, realmente é a ideia de você ser rico, no caso, né? Não, a ideia de cometer crimes, assim, né? Ele... cometer crimes, né? Assim, simplesmente se mostrar superior a tudo isso, né? Ele e a organização dele, pra mim, seria os Illuminati. Se existem os Illuminati, é o Moriarty que comanda na minha cabeça, assim. É isso! Mas existe, assim, várias teorias, né, que de muitos estudiosos da obra do Conan Doyle, e algumas teorias falam no seguinte, que o Moriarty, na verdade, ele foi professor do Sherlock e do Mycroft quando eles eram crianças, e ele se envolveu com a mãe deles. E nisso, o pai deles, ele descobriu e matou a esposa. E por isso que, na verdade, o Sherlock, ele persegue tanto o Moriarty, que, na verdade, tem gente que diz que o Moriarty nem é de organização de crime nenhum, e que na verdade o Sherlock só tá perseguindo ele por causa dessa obsessão com o que aconteceu com a mãe dele, por isso até que ele não confia em mulheres também, mas obviamente que não disse, isso é uma teoria de gente que estuda, de fãs da série, não é algo que é oficial, que tá nos livros, nos cânones do Conan Doyle. No final ele devia ser pai do Sherlock Holmes, imagina que maneiro que ia ser se ele fosse. Mas acho muito legal a forma, o Moriarty tinha, era o desafio de criar, desafio de pra você criar um vilão pra um gênio, é criar um vilão à altura. E o James Moriarty tá bem à altura do Sherlock. Eles são compatíveis. A dinâmica entre eles é muito legal, entendeu? Uma prova de que o Conan Doyle conseguiu fazer uma história realmente bacana, que foi de deixar isso equilibrado. Tanto é que quando ele matou um, ele matou os dois. Tipo, quando ele foi se livrar de um, os dois foram juntos, entendeu? Que eles estavam empatados, de certa forma. Sim. Não só isso. A primeira aparição dele foi nesse daí, em que ele morreu. O problema final. Exato. Entendeu? Então, ele foi criado só pra isso, pra matar o Sherlock. Só que acho que ele ganhou tanta popularidade que depois contos posteriores, né, que retrataram antes desse evento, falavam que o Moriarty estava ali envolvido em muitas coisas, né? Por exemplo, tem o quarto romance dele, né, O Vale do Terror, em que ele tem uma certa relação direta, né, com essa história. Tem outros também que ele tem membros, né, que trabalham pra ele, né? Tem, por exemplo, o Sebastian Moran, né, que ele apareceu depois naquela história lá que o Sherlock Holmes ressuscita, em que foi a Casa Vazia, em que ele testemunhou a morte do Moriarty e por isso Wesley estava atrás do Sherlock Holmes para poder se vingar dele, né? Então tava toda essa parte de ameaça. Por isso que o Sherlock também diziam que ele sumiu para poder dar um tempo, né? Porque a organização criminosa lá do Moriarty tinha debandado, né? Com a morte do Moriarty, além da Scotland ter feito todas as prisões, mas tinha gente ainda querendo atrás do Sherlock Holmes. E um desses é esse cara, o Sebastian Warren, que ele diz que é a segunda pessoa mais perigosa da Inglaterra, né? Atrás do Moriarty. E é interessante, até o que foi colocado aqui, que é o seguinte, diferente do Holmes, o Moriarty ele é mais estudioso porque ele tem a questão da filosofia, né? Que, como a gente já viu, como o Holmes ignora isso como sendo algo inútil, aquilo que é a resolução de problemas, ao contrário, o Moriarty ele já estuda, porque a questão da a filosofia tem muita questão do ser humano, da evolução, da sociedade, né? Isso é bem interessante, assim, eu acho que ele é um vilão muito, muito bom, porque como a Dê falou, ele tá no mesmo nível ou até superior, dependendo de como você quiser colocar, do Sherlock Holmes, e como o Sage falou, ganhou fama com uma história que ele deveria só matar, né? Como ele deveria ser só o antagonista pela morte, ele foi tão famoso como a Irene, e, pô, ele teve que ser retratado depois, em contos posteriores, cara. Ah, e não, em outras mídias também, né? Lembra daquela famosa história lá da Liga, a Liga Extraordinária, né? Ele é o vilão. So you're Sherlock Holmes. Well, he's told me all about you. Are you on one of your cases? Jim works in IT upstairs. That's how we met. Office romance. Okay. Sorry, what? Nothing. Hey. Hey. Sorry. Sorry. A gente já frisou várias vezes, mas uma das coisas mais interessantes do Sherlock Holmes como personagem é o fato de que ele foi amplamente adaptado para diversas mídias ao longo do último século, assim. Ele já foi peça de teatro, aliás, teve até um ator, né, que foi o William Gillette, né, sei lá como é que se fala isso, que ele era um ator de uma peça lá do início do século passado, e ele é uma das principais figuras como Sherlock Holmes, tanto que depois ele tentou interpretar outros personagens e não conseguiu, ele era só o Sherlock Holmes. Teve vários filmes, muitas adaptações. Como é muita coisa, é difícil a gente falar tudo, então a gente vai focar um pouquinho naquilo que tá mais recente, naquilo que a gente tá acompanhando agora, que faz parte da nossa década, enfim. Até pra mostrar o quanto que Sherlock Holmes realmente tá presente em todos os tempos. Todo mundo, todas as idades conviveu com o Sherlock Holmes. Sem falar, né, que, como eu disse, ele é um recordista de adaptações, né? Mais de 200 adaptações. Se você for ver, tem muita coisa. Isso envolve, que nem eu falei, em filme, livro, representação teatral, cinema, história em quadrinho, palavras cruzadas, seriado de TV, animação, jogo de tabuleiro, jogo de videogame, assim, ele foi muito adaptado pra diversas mídias. Vai ter mangá agora? Tem mangá, é verdade. Mas acho que, assim, as mais teve adaptações mais recentes, que essas, assim, talvez serviram não apenas pra adaptar, mas pra trazer de verdade a história pros dias mais atuais, ou literalmente, como é o caso, casos que a gente já citou de Elementary, de Sherlock da BBC, outros um pouco mais distantes, que é o caso de House, por exemplo, ou outras que mesmo mantendo a história no seu ambiente original, deram uma modernizada nela, deram uma modernizada pela forma de contar, pelos atores escolhidos, que é o caso dos filmes do Guy Ritchie, que te trouxeram Robert Downey Jr. e Jude Law. Olha aí. Eu gosto muito da adaptação cinematográfica desses dois filmes, né? Que é Sherlock Holmes, acho que é Jogo Sombrio, Jogo das Trevas, o segundo, se não me engano. Jogo das Sombras. Jogo das Sombras. Foi quase. Gosto muito, tirando a cena da árvore, da floresta do segundo filme, que eu quase dormi no cinema, que é todo em câmera lenta, que eu achei um saco. Tirando essa cena, cara, eu acho os dois filmes excelentes, assim. Eles têm uma pegada... Eles são bem divertidos, isso, né? Isso que eu ia falar, a pegada dele é mais, assim, a comédia. Cenas de ação, câmera lenta muito legais, principalmente as de luta do Sherlock, onde ele começa... Eu acho demais as cenas, principalmente tem a do boxe, tem outra que ele faz, que ele lê, ele já pensa tudo que ele vai fazer. Então, o cara vai dar um soco com a direita, eu vou esquivar, acertar a terceira costela dele, ele vai ficar 3 segundos não sei o quê, sabe? Isso é muito legal, eu acho que toda... Essa direção é legal, ele é muito divertido e muito engraçado, assim. O foco, obviamente, como o Robert Downey Jr., é comédia atualmente. Tanto que, na verdade, o Robert Downey Jr., ele ganhou, né, o Globo de Ouro como o melhor ator de comédia pelo filme do Sherlock, assim. Tu vê realmente que esse lance da comédia, ele tá presente. Eu gostei muito da adaptação, eu achei que ficou realmente bem dinâmico, bem divertido e tal. Porém, pra mim, é Robert Downey Jr. tentando interpretar o Sherlock Holmes e não o Sherlock Holmes em si. Ah, é. Não sei se vocês entendem. entenderam um pouco disso que eu quis dizer, mas é legal, é divertido, é um filme muito bom, não tô aqui pra dizer que é ruim, porém, não é o Sherlock Holmes, assim, pelo menos não o Sherlock Holmes que a gente conhece. É o Homem de Ferro tentando ser Sherlock Holmes. Isso, exatamente. É isso que o que eu mais gosto, realmente, mais mesmo, é o que a gente já falou, que é o Watson do Jude Law, que é muito engraçado, porque assim, ele, ao contrário do Watson original, ele é o cara que mais sabe que tá tudo errado que o Sherlock Holmes tá fazendo, assim. Ele sabe que... eles brigam... o que eu gosto desse filme é que os dois brigam que nem um casal de velhos, cara. É genial. O Watson chama ele na regulagem o tempo todo. E isso é muito... A dinâmica dos dois no filme ficou muito divertida. Não, uma coisa que eu fiquei surpreso com esse filme é o diretor, o Guy Ritchie, né? Porque o Guy Ritchie é um diretor muito conhecido, bom. Só que é o seguinte, ele faz filmes independentes, né? É o grande foco dele, né? Os Jogos Trapaços Dois Canos, Snatch, Porcos e Diamantes, Rock and Roll, Revolver. Só que ele vai fazer o Sherlock, que não é um filme independente, é filme de estúdio grande, né? Que é um puta blockbuster, né? Pois é, assim, é tipo ele traiu o movimento, né, dos filmes, né? Mas eu penso assim, ou seja, é Sherlock Holmes. É justo. Então, mas esse filme é bem filme de Guy Ritchie, cara. Bem coisa de elementos que ele adora botar, sabe? Por exemplo, tem o grandão bicho, o grandão absurdo lá que demora pra derrubar. Ou tem aquele cachorro drogado também. Ou tem elementos de comédia que ele adora botar nessas coisinhas, né? Então, se for pegar todos os filmes em comparação, cara, tem todas essas coisinhas de Guy Ritchie. Ficou não só uma versão de o Sherlock, não só o Sherlock do Robert Downey Jr., mas um Sherlock com filmes de Guy Ritchie que ele botou. Com certeza, tem que ser. Que realmente tem é a mão legal dele. Legal isso. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a fotografia dele, né? O Cabeça falou que da cena em câmera lenta que ele não curte muito, mas os jogos de sim, câmera. A trilha sonora dele. Não, e toda a adaptação de Londres pra aquele período é muito bem feita, é muito legal, assim, muito divertido. Mas agora, o Cabeça vai falar da série dele, que é Elementary. Ou a série da Lucy Liu. Bom, Elementary é a adaptação da CBS, ou seja, é uma série americana, né? Ela traz o conceito do Sherlock Holmes pra uma série com estilo americano. Então são episódios menores, que precisam fazer que funcione pro americano. Onde você tem o Sherlock Holmes, nos dias atuais, que é interpretado pelo Johnny Lee Miller, que eu acho um excelente ator, eu gosto muito dele. Cara, é o cara do Hackers, cara. Porra, eu descobri isso. Não. Não acredito. Não pode ser. Aquele filme lá é ele, porra. Faz sentido. Então, onde o que acontece é, ele é um inglês, ex-viciado, né? Ele teve problemas com drogas, ele passou por reabilitação, e ele vem pros Estados Unidos pra trabalhar junto com a polícia, né? Pra ser consultor da polícia, como é. Ele tem até, se não me engano, explicação, acho que ele fala, tipo, a polícia de Londres não é mais a mesma, sabe? Eles não são mais legais, lá não tem esses casos mais, tipo, os casos de assassinatos mirabolantes e tal. Então ele vem pros Estados Unidos, obviamente, pra série se passar onde tudo tá acostumado. E aí, o pai dele contrata o Watson, que é a Watson, né, que é a Lucy Liu, que é o grande brilho da série, pra ser, tipo, uma babá dele por uns tempos, né, então, tipo, ela tem um contrato de alguns meses que ela tem que tomar cuidado e ver se ele não tá se drogando, então, sei lá, a cada 6 horas ela tem que passar um cotonete na bochecha dele pra ver se ele não tá drogado, esse tipo de coisa. Você tem essa ligação dos dois, então ele tá sempre resolvendo os crimes, ela tem que estar junto, ele acaba levando ela, é muito inteligente, ela é ex-cirurgiã no caso, né, no caso ela parou porque ela acabou perdendo um paciente numa cirurgia e ela nunca se desculpou por isso. Tem uma dinâmica muito legal dos dois. Novamente, é uma Watson que tem que tentar frear o maluco do Sherlock Holmes, então, que ele sempre vai ser um maluco. É uma série que eu gosto bastante. Ela é mais... Ela estica mais o conceito do que, por exemplo, a gente vai falar do Sherlock. Ela é mais aberta. Você tem um Sherlock, por exemplo, que ele não é tão animado. Você vê o Sherlock, tanto do livro quanto do Sherlock, ele é mais animado com as questões dos desafios. Você vê que ele, cara, toda vez que vai piorando, vai ficando mais difícil resolver, ele fica mais animado, ele quer mais ir pra frente. Esse Sherlock não. Ele é um Sherlock um pouco mais introspectivo, um pouco mais... você vê que ele tem um problema que vai ser trabalhado no decorrer da série, então ele resolve aquilo, mas muitas vezes ele não gosta de estar resolvendo aquilo. Ele sabe que ele é muito inteligente, ele gosta dos desafios, mas ele vê que os desafios são sempre relacionados a uma morte, sempre vai ter um problema, então... Ele é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, do que vem dos livros. Eu acho tão boa quanto, são séries diferentes. Então, quer dizer assim, a Elementary é uma série bem mais americana mesmo. Ela é uma série com episódios curtos, casos curtos. E eu recomendo aí pra quem gosta da Lucy Liu, que vale. Mas eu acho que uma coisa legal de Elementary é que foi uma proposta corajosa dessa série. Tanto é que ela foi extremamente criticada quando foi anunciada. Porque tirou a história do seu ambiente original. Muita gente achou que, na verdade, o que acontecesse é americanizar a história inteira. Não foi o que aconteceu. apareceu e acharam que transformar o John Watson em John Watson foi um crime contra a humanidade. Eu acho uma adaptação válida. Eu acho muito válido. Eu acho que a história tá aí justamente pra ela ser relida, pra ela ser modificada, pra ela ser repensada. E assim, se você mantém o cerne dela, caramba, isso não muda muita coisa. Mas eu acho que é uma coisa que... Uma tradição aqui. Fandom de Sherlock Holmes, pelo que a gente falou desde o começo, das pessoas loucas por terem matado o Sherlock na história, é um fandom muito purista, né? Eles não querem que a história fuja muito do seu original. E nisso, por exemplo, eu acho que a série da BBC Sherlock, ela conseguiu trazer o personagem pros dias atuais, mas manter a essência dele de uma forma impecável. É direto do livro. É o livro, só que se passa nos dias modernos, gente. E não ficou bizarro, assim, ficou muito bem feito, muito bem estruturado, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de Sherlock. Ela é feita, porque a gente disse, pela BBC. Até o momento, ela teve duas temporadas. Agora em janeiro, que a gente lançou, já saiu a terceira temporada, né, na Inglaterra. E é excelente, assim, tipo, são... Cada temporada tem 3 episódios, e episódios longos, é 1h30. Tipo, é como se fossem filmes curtos, cada episódio, com a história bem fechada, bem complexa, cada caso. E, particularmente, eu acho que duas atuações primorosas, assim, que é a do Benedict Cumberbatch como Sherlock e do Martin Freeman como Watson. Eu tenho pra mim que o Benedict, ele é o Sherlock definitivo da vida. Ai, não, ainda quero um cara mais parecido. Eu tenho dificuldade de ver ele fisicamente, porque como ele remete ao Sherlock original, você tem aquela imagem dele e ele não... Ele é um cara estranho, assim, fisicamente. A aparência dele é uma aparência bem peculiar, vamos colocar assim, mas ele conseguiu fazer um Sherlock excelente, assim. A questão de você ver a mente dele trabalhando, ele quieto, e até que a hora, tem hora que tá sendo no primeiro investigação, que ele vira pro inspetor e fala assim: não fala, ele falou, não falei, ele falou, mas você pensou, isso me irrita. Então, quer dizer, ele é um cara totalmente perturbado, a mente dele tá trabalhando de uma maneira inacreditável a todo tempo, e ele conseguiu fazer de uma maneira muito boa, muito boa. E a série, ela conseguiu atualizar várias coisas, por exemplo, o lance do vício, né, do Sherlock, eles botaram como vício nicotina, e ele tá lá, com adesivos de nicotina pra controlar o vício dele. Tem uma cena que eu acho genial, que ele se entope de adesivo de nicotina, porque ele precisava pensar, gente. Nesse primeiro ele fala que os casos têm adesivos de nicotina. Então, tipo, o caso do primeiro era, tipo, pra 3 adesivos de nicotina. E depende do caso, aparentemente, Sim. Isso vai... Esse número vai aumentar ou diminuir. Além disso, tu pega o próprio Watson, né, que nem a Adri falou, ele virou um blogueiro e, tipo, as histórias do Sherlock Holmes começou a fazer sucesso por causa do blog que ele começou a escrever. Então, ao longo da história, tu vai vendo o quanto o Sherlock vai ficando famoso, né, em Londres, enfim, como detetive particular, até a sacada que eles tiveram pro Sherlock usar aquele chapéuzinho característico, que seria bizarro ele nos dias de hoje usar, é genial. Eu particularmente gosto muito dessa série, ela é muito bem adaptada, com grandes atores. Cara, o cara que faz o Moriarty, o Mycroft, o Lestrade, gente, é muita gente boa. Não, ela é uma série que, assim, o primeiro episódio foi muito bom, assim, eu vi só o primeiro episódio. O problema é que tem 1h30. Isso é uma merda, que você não pode assistir qualquer hora. Você tem que parar 1h30 do seu dia pra ver. E eu quero ver qual vai ser a continuidade dela. Ela é muito bem produzida. As atuações estão excelentes, assim, realmente. A questão do Watson que eles colocam... O Watson é um Watson bem diferente. Até falar a motivação, entre aspas, dele. A questão da guerra é muito boa. Eu nunca tinha pensado... Eu nunca tinha parado pra pensar um Watson desse jeito, né? Eu queria falar assim, porque eu vi as duas séries, né? O Elementary, na verdade, subi 4 episódios, né? Então, o Elementary, pra mim, ele é uma série muito... Ele é boa, assim. Mas eu acho que ela não é tão diferente de qualquer outra série americana de investigação policial, né? Em que você tem um diferencial na investigação. Nesse caso, é a apresentação do Sherlock Holmes. Tem tantas outras séries desse jeito também, que tem umas coisas de diferencialzinho, né? Tipo o CSI, né? Que tem a investigação na parte forense. Tem o Bones, antropóloga forense. Tem um Light to Me também, o cara que consegue ver as expressões, né? The Mentalist. Ele tem um processo de dedução idêntico ao do Sherlock Holmes, você pode ver. Tipo, ele se passa por ser um mentalista, né? Que eles falam, uma pessoa com poderes paranormais. Mas ele tem um processo de dedução do Sherlock Holmes. É que, na verdade, tem uma coisa que é importante de se frisar, é que muitos desses detetives, desses investigadores, eles são inspirados no Sherlock Holmes. Como o Sherlock Holmes, ele é um dos primeiros que usa esse estilo de investigação, muito do que é feito hoje é baseado em Sherlock Holmes. É por isso que às vezes parece tão igual, né? Então, por isso, o Elemental ela é boa, mas assim, ela não era tão diferente de tantas outras que existe. Sage, ela tem o Watson mulher. Ah, tá, lógico, né? O Watson mulher da Lucy Liu. Porra, que você quer mais diferencial? Tá, em compensação, o Sherlock ele tem uma outra figura, outra leitura, né? Porque ele tem já aborda, por exemplo, um episódio de 1h30, né? E já tem uma, toda a parte de apelação mais visual e mais de humor e parte de relação e de inteligência que ele põe, né? Que o Elementar eu acho que, na verdade, é muito direto, né? Vai a linha, tá, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Sherlock tem muito plot twist em cada episódio, vai indo, né? Então você vai vendo um monte de coisa interessante que vai acontecendo. Não, pra quem já viu a série só pra ver, já vai gostar. Mas eu acho que pra quem lê os livros, os romances, os contos, tem cada referência que vai surgindo e você pega. Cara, é dessa história. Não, agora, nossa, você pegou dessa outra história. Por exemplo, ele tinha já no primeiro episódio, que tem que falar, o estudo em Pink, que ele é uma relação direta do estudo em vermelho, né? Ele faz muito de piadinhas botando assim. Por exemplo, a mulher tava lá morta no chão, ela escreveu Hatche, né? No conto fala assim... Ah, então ela tava querendo falar Rachel, né? Então vamos investigar qualquer pessoa que tem chamada Rachel, né? E o Sherlock falou assim: não, ela está falando em alemão, a vingança em alemão, isso quer dizer. E chega no episódio e fala assim: ah, o inspetor falou assim, é Rachel, então ela é alemã. Não, ela tá falando Rachel, cara. Como é que ia pensar nisso? Por que você não pensou as coisas tão óbvias, caramba? Até que ele fala, não, é uma palavra de ódio em alemão, com certeza, né? Porra. Ele joga na sua cara essas piadinhas, cara. E é muito legal quando você pega essas referências. E uma coisa, o Sherlock tem que falar no fanboys isso, né? Os co-criadores, Steven Moffat e Mark Gatiss, né? Que na época que eles criaram Sherlock, eles estavam escrevendo pra Doctor Who, olha só. E atualmente o Steven Moffat é o atual showrunner. E o Mark Gatiss também, ele contribuiu pra série. E o Mark Gatiss é o Mycroft, né? É o ator que faz o Mycroft. É uma surpresa isso que eu fui ver. Esse cara é ele. Caramba, o que ele tá fazendo na série, pô? Da hora. Ele co-criou e é um personagem na série. Acho que o cara tem esse direito, né? Ah, eu vou criar essa porra, eu vou participar também, foda-se. Bom, além disso, né, de toda essa série que a gente falou, dos filmes também, é bom lembrar que vai estrear logo, logo, não sei quando, né, um filme do Sherlock Holmes, que vai ter o Ian McKellen. E o McKellen, pra quem todo mundo conhece, ele faz lá em Senhor dos Anéis, tá lá em Gandalf. Hobbit, é o Gandalf, né? Só isso. Ele vai ser o Sherlock, ele é o Gandalf e ele é o Magneto, porra. Ele tem propensão a ser filhas da puta, né? Personagens filhas da puta, no geral, ele gosta, ele se dá bem fazendo. Deixa ele, né? O curioso desse filme, na verdade, né, é que ele é baseado num livro que não é cânone, que é A Sleek Trick of the Mind, que ele foi escrito por Mitch Cullen. E ele vai abordar, na verdade, o Sherlock já idoso, é por isso que é o Ian McKellen. E a história vai se passar lá em 1947. É aquilo que a gente falou. É uma adaptação de uma adaptação de Sherlock Holmes, entendeu? De uma obra já que vai além do que o Conan Doyle escreveu. Mas essa adaptação... em especial, tem cara, tem tudo pra dar certo, assim. A abordagem que eles vão dar é interessante pra caramba. Em todas as histórias, a gente mostra ver o Sherlock no auge da carreira dele. Então, acho que ver um cara como ele numa fase de decadência vai ser muito legal. Vai ser meio que um tapa, porque a gente tá acostumado a ver o gênio. A gente tá acostumado a ver o gênio esquecido. E o plot parece muito interessante, né? Porque ele tá aposentado, só que ele tá sendo atormentado por um crime que ele não resolveu. Interessante. Eu não sei se a obra saiu por aqui ou se ela vai sair a hora que o filme estrear. Eu não sei se essa obra existe traduzida no Brasil, mas eu gostaria de ler esse livro. Porque, poxa, se ele vai ganhar uma adaptação, deve ser no mínimo bom. Só pra vocês terem uma ideia, realmente, como a gente tá falando, ó, até 2012, o Sherlock Holmes apareceu em 213 filmes, sendo representado por 76 atores diferentes, isso em 2012. Isso só filmes. Filmes. Ignora as cinema, outras coisas, exatamente, né? É. Gente, é muita coisa, sério. É um personagem que ele tem um tamanho que não dá pra você mensurar, assim. É aquela coisa que a gente falou, todo mundo conhece Sherlock Holmes. Não tem uma pessoa que, assim, obviamente, não é todo mundo que leu, não é todo mundo que viu filme, não é todo mundo que fez, não. Mas você já ouviu, pelo menos, o Elementar, meu caro Watson. Cara, e um monte de ator que consagrado que já fez, né? Christopher Lee, Christopher Plummer, Tom Baker, tem o próprio Robert Downey Jr., tem o Michael Caine também já fez o Sherlock Holmes, cara. Tem um monte. E tem um ator brasileiro também que fez no Sherlock Holmes, por que não, né? No Xangô de Baker Street. É o único também, né? E, ó, pra quem tinha a frase do Elementar Meu Coro Watson apareceu num teatro, né? Foi numa adaptação, acabei de ver aqui, o William Gillett, eu acho que assim é a pronúncia. E esse cara, se eu não me engano, também foi o responsável por tornar característico aquele cachimbo curvado, sabe? Porque no livro é o reto. Ele percebeu que pra falar era difícil, tipo, falar com aquele lá na boca. Então, ele começou a usar o curvado. E o curvado é o que sempre tu vê quando tu vê um filme ou alguma coisa, é aquele curvado. E foi ele que inspirou isso. Mesmo as adaptações que a gente não citou aqui, a gente pode, como foi dito, o gênero policial surgiu e foi consolidado com Sherlock Holmes. A gente teve depois outros autores, teve outras obras, tanto em literatura, em cinema, mas... criou uma forma de se contar uma história de mistério. Criou uma forma de fazer, de levar o leitor ao longo das pistas. E assim, o mais legal é que criou no leitor a vontade de decifrar aquele caso. Porque não tem nada mais legal do que você ler um livro de mistério e você descobrir quem é o assassino antes de ser contado. Eu acho que isso só começou justamente quando esse formato de história surgiu. Por isso que eu acho que tem esse apelo tão grande pros leitores. É que, na verdade, o livro, ele se torna uma competição entre tu e o autor. Exato. Óbvio que ele vai ganhar pelo roteirismo. O autor sempre ganha. Se for a Agatha Christie, então esquece. Tu sempre vai perder. Caramba. Não, é porque a Agatha Christie, ela joga sua. Olha aí, olha aí. Ela esconde informação de você. Não é justo. Ela tem informação privilegiada. Ela não é honesta com você. Mas enfim, então tem sempre essa competição entre o autor... Quer dizer, pelo menos nos bons romances policiais, né? Tu tem a competição entre o autor e o leitor. O leitor tentando descobrir quem é o assassino e o autor tentando mascarar pra te errar e ele só revelar no final. É muito legal. Eu adoro esse tipo de livro. Adoro mesmo. E Sherlock Holmes, com O Cão de Baskervilles, foi o primeiro romance policial que eu li. Uhum. Foi a minha introdução no gênero, sabe? Com 10, 9, 10 anos, não tenho mais certeza da idade. Nossa, quando eu li com 12, eu achei um saco. Quando eu li com 12, eu me confundi inteiro, assim. Sério, era muito difícil pra mim com 12 anos. Como a gente falou, o Sherlock Holmes, ele criou tanta tendência, não só na estrutura de literatura, como na nossa cabeça, que eu comentei com a Fer quando eu tava lendo O Chamado do Cuco, me incomodava, porque o detetive não é o detetive que a gente tá acostumado, fodão, cheio das deduções. Não, ele é um detetive mais comum. Só que você não quer isso. Você tá tão acostumado que você quer aquele detetive fodão que é o Sherlock Holmes. O resto não presta. Mais do que tudo, cabeça, ele não é esquisito. É, então. O detetive da Rowling, ele é uma pessoa comum, dotada, assim, de uma inteligência um pouco maior que os outros, de dedução. Mas ele não é bizarro, não é tipo o Sherlock Holmes ou o Poirot, entendeu? É. Não, e ele se engraça com a menina. Nunca que o detetive se engraça com a mulher qualquer por aí. Você tá maluco? Não pode. Nunca, sério. Não pode, não pode. Filme noir, isso aconteceu. Não, mas não é, a gente tá falando de filme noir. Estamos falando de detetive. Detetives de livros não podem. Agora eu fico uma pergunta, né? Todo mundo aqui é fã de Sherlock Holmes. Já assistimos filmes, já lemos. Qual que é a sua história favorita? Enfim, um momento que vocês preferem dentro de Sherlock Holmes? O meu livro favorito, né? A obra, no caso, é O Cão de Baskerville. Porque eu não sei porquê, assim. Eu realmente não tenho noção. Mas, assim, eu gosto dessa brincadeira com o fantasioso, com o sobrenatural. É muito interessante. Tem uma hora que ele fala assim, tá, mas o Watson fala assim, mas e se for realmente o negócio demônio? Ele fala assim, a gente tem que não ter o que fazer daí, aí ferrou, né? Mas a gente tem que supor que não é. Então toda essa brincadeira dessa crença, e ele é um caso bem trincado no começo. Você vai ler o começo, tem hora que sobe o sapato, velho, e aquilo fica, você fala, cara, tem alguma porra nesse sapato. Por que que o sapato subiu? Por tipo, que ele me qual falou é a isso? Lógica, né, sapato? Por que que ele me falou isso, sabe? Ele não ia me contar isso de graça, sabe? E puta, eu não sei, ele é o que eu mais gosto. Não foi o primeiro que eu li, né? O primeiro que eu li foi o Estudo em Vermelho, mas eu acho que ele é o meu favorito dos que eu já li. Eu não li tudo, obviamente, mas é o meu favorito, de longe. Você lembrou agora Scooby-Doo, né? Também. Deve ser. Talvez seja a minha infância regada a Scooby-Doo. Pode ser isso que me influenciou, pode ser. Mas faz sentido, porque o que tornava Scooby-Doo legal era justamente tornar os vilões, tirar os vilões do sobrenatural e passar pro plano real da coisa, entendeu? Então, quando isso acontece, quando você... É mais legal, é mais tranquilizador você acreditar que o seu vilão naquela história não é um monstro, não é um fantasma, não. É uma pessoa de carne e osso com mais maquiagem do que devia. Não, isso é que é legal, realmente. Pode ser. Boa relação. Bom, além de alguns romances, né, do Estudo em Vermelho, Contos Baskerville, O Signo dos Quatro, que eu li, que eu gostei, né, tem alguns contos que realmente eu curto. O Escândalo na Boemia, né, que é legal, que aparece a Irene Adler. O Problema Final, né, que tem a morte do Sherlock Holmes, A Casa Vazia, onde ele volta, né. Mas eu gosto bastante do A Faixa Malhada, Os Dançarinos e A Liga dos Ruivos, que são três contos legais, cara, de... Você não sabe o que vai acontecer e no final você tem uma coisa surpreendente, sabe? De uma tentativa absurda de morte, assassinato, ameaça. e o Sherlock Holmes tá ali pra tentar resolver tudo isso. Eu, como falei, o primeiro livro que eu li, assim, de romance policial, introdução a esse gênero e tal, foi o Cão dos Baskervilles. Eu lembro que eu achei muito fascinante na época, porque, poxa, eu tinha 10 anos e eu lia muito livro mais infantilzinho, assim, né, aquelas coisas mais bobinhas. E um pouco também tinha alguns livros já da coleção Vagalume que eu lia, que ele sempre tinha um mistériozinho, uma coisa bacana. Só que quando eu li o Cão dos Baskervilles e tinha toda aquela resolução, aquela dificuldade do caso, de tudo entender, e tu, poxa, quem é tu? Imagina uma criança de 10 anos tentando decifrar um caso, né? Hoje eu já não consigo, imagina com 10 anos. E eu achei muito fascinante, mas eu gostei particularmente do Estudo em Vermelho, eu já falei isso, por causa de toda essa questão dos mormons, da história que ele foi criado, enfim. E é muito bom, gente, assim, Sherlock Holmes. A narrativa do Conan Doyle, ela é uma narrativa boa de se ler. Ela não é cansativa, entendeu? Não. É uma leitura que tu lê rápido, tu pega fácil, assim, as coisas que ele tá te dizendo, porque o foco realmente é no mistério, é tu saber quem cometeu o crime ou quem fez o que, enfim, qual é o mistério daquela história. E não te ficar passando um monte de detalhe inútil, sabe? Coisas que não servem pra nada. Um abraço pro Tolkien. Eu acho que eu vou ficar aqui também com o Estudo em Vermelho. Porque, cara, é o começo de uma forma diferente de contar uma história. Uma forma que tem que ser dinâmica. Porque não adianta você contar mistério de um jeito chato. Porque não vai prender, não vai conquistar. E mistério é uma forma de... É um gênero de escrita que é muito visceral, talvez. Não sei se essa palavra é certa. Mas tem que ser uma coisa que a pessoa tem que realmente se sentir envolvida. E conseguiu fazer isso, entendeu? E uma coisa... Eu falei bastante das adaptações porque é o que tá mais próximo de mim. Eu... Já li faz um bom tempo, alguns contos, mas as adaptações conseguiram trazer isso, que é essa coisa de prender, de envolver você no mistério, de fazer você girar, de fazer você pensar, e é muito legal isso. O Estudo em Vermelho, eu falo dele porque, cara, ele inaugurou toda essa forma bacana de você fazer isso, entendeu? De você enganar, inclusive, seu leitor algumas vezes, de você induzir ele a pensar que talvez seja X, talvez seja Y, mas é enganar de um jeito legal, enganar de um jeito, poxa vida, se eu tivesse pego esse detalhe, talvez eu teria adivinhado, entendeu? É um jeito... É divertido você se envolver com a história a ponto de você criar teorias, de você conjecturar quem é o vilão, quem é o assassino, quem... O que que tá acontecendo ali, o que que se passou ali, entendeu? A mudança que o Conan Doyle trouxe com esse livro e com a obra dele que veio depois foi muito forte nisso, porque deu pros provavelmente os leitores queriam uma coisa na qual eles se sentissem tão enredados. E uma coisa que eu acho bacana é que a gente não se cansa de Sherlock Holmes, entendeu? A gente tem 1 bilhão de adaptações e, obviamente, cada uma com suas próprias características e a gente não cansa. Tu sempre quer ver mais Sherlock Holmes. Se sai um filme de Sherlock Holmes, tu tem a curiosidade de ir atrás e ver, porque é muito bom. Não, ele é um personagem sem igual. Eu acho que, pra mim, pelo menos, né, a minha parte... O grande chamariz do Sherlock Holmes é como um personagem consegue ser descrito de uma forma tão genial, né? É genial na forma o personagem ser um gênio, né? Porque você acredita, cara. Você toda hora você quer saber, cara, o que ele vai achar aqui, qual vai ser a dedução que ele vai fazer, como que ele vai encaixar essas peças. Isso é total mérito do escritor que consegue te conduzir, né? Primeiro que ele vai ter que, se o Sherlock Holmes faz o caminho de desvendar, ele tem que fazer o caminho de embaralhar as coisas pra você, né? E você precisa de um bom escritor. Sim. Pra fazer isso. Então, quer dizer, você precisa fazer o seu personagem ter perceber as coisas e fazer as relações de uma maneira inteligente e lógica, óbvio. Como eu falei, às vezes você tem que ter algumas coisas que são meio forçadas pra poder funcionar. Algumas vezes você fala, pô, mas não era tão fácil ele chegar nessa conclusão. Mas assim, você quer ser. Primeiro, você quer ser esse cara, você quer ter o raciocínio lógico dele, porque assim, são coisas muito básicas, assim. Sabe, são coisas que estão na sua frente, mas você não repara porque você não é um gênio e você quer ser esse cara. O personagem é muito forte. Os contos são muito bons, obviamente, mas o desenrolar dele e a forma como ele vai chegar na resolução, que é o que pra mim sempre foi o mais interessante. E é por isso que sempre mais Sherlock Holmes é bom, independente de ser o Conan Doyle ou não. Se o cara sabe escrever o personagem, cara, vamos! Que seja, pode ser, como a gente já falou, outro detetive, como é o caso da Agatha Christie também, eu adoro a Agatha Christie. Fica a dica que em breve, não sei quando, teremos um podcast sobre Agatha Christie. Exatamente. Tá na pauta. Tá no planejamento. Eu amo Agatha Christie. O Conan Doyle, ele criou, de certa forma, né, ele deu os limites, ele deu o molde que é o romance policial, que é esse gênero que a gente tanto gosta, cara. Que é um gênero que faz você querer ler sem parar, né? Que você tem personagens bons, você tem uma trama que você quer saber o resultado, e sim, a conclusão é sempre muito bom, né? Sempre o pico é sempre você ter a conclusão. Então, cara, Sherlock Holmes você tem que acompanhar de algum jeito. Nem que seja aquele desenho do futuro, que é zoadinho. Não, né? Isso é não. Não, não, não. Agora que eu tô pensando, a gente não falou do Ratinho Detetive, que era um filme muito vamos legal. Vamos cancelar a gravação e regravar tudo só pra isso, falar. Isso, vamos parar agora com 1h56. Que divertido. Podcast do Ratinho Detetive agora, vamos marcar. Bom, gente, acho que é isso. A gente falou bastante do personagem Sherlock Holmes. A gente, todos nós aqui somos grandes fãs dessa obra e de toda essa... esse universo extremamente amplo que existe de Sherlock Holmes, né? Porque é gigantesco. Sherlock Holmes. E a gente fica por aí. Aguardem a Agatha Christie para não sei quando, mas vai vir. Exato. Este ano ainda. Aguardem. É isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Alô. Falou, gente. Até semana que vem. Beijos. Tchau. ダウンダウンダウン目の前を通り過ぎるだけの日をダウンダウンダウン変えてゆけ想像の今へ。 E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, quem tá aqui comigo hoje. É o Panda. É aí. Panda com um pouco de sono. É um pouquinho cansado com os afazeres de casa, mas é a vida. Tudo bem, não tem problema. Bom, e pra quem escuta o podcast, qual é o nosso endereço? www.projetoxpodcast.com.br. Isso, para mandar e-mail para a gente é contato@projetoxpodcast.com.br. Você pode procurar a gente também lá no Facebook, a gente tá lá, facebook.com/projetoxpodcast. Isso, se você quiser dar uma mensagem no Twitter, é o @projetoxpodcast. É isso aí, a gente também tem o grupo lá, né, o Sage, do Facebook, é só entrar lá. É só entrar lá, pedir acesso. Procura o nosso grupo e a gente te aceita. Ótimo, agora vamos aos nossos parceiros, temos a Anypari, DollarsCast, LegCast, Ota Crazy, Mini Clouds, Level 1 Podcast, Omega Cast, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Clamp Project, Coletivo Cult e Cast Wars. Oh yeah! Agora vamos para os nossos recadinhos básicos, né, Panda? A gente tem que mandar um super agradecimento, né, cara? É isso aí, um agradecimento ao Thiago Miro, né, do Mundo Podcast. Isso, o novo site dele, né, que é o antigo Telecast, agora se tornou o Mundo Podcast, e ele curtiu pra caramba o podcast, botou até no slide dele, no novo site dele, ai que da hora. Pô, Thiago Miro, valeu, cara, super abraço. Valeu, cara. Valeu pela divulgação. Valeu mesmo, a gente fica feliz, a gente curte também lá e a gente gosta de saber que vocês estão gostando do nosso trabalho. Exatamente. Outro recadinho interessante, cara, que é bom relembrar a galera, né, que deve ter muita gente que acompanha a gente um pouco depois, né, e é entender o que o pessoal tá mandando chutes das dicas do podcast, mas assim, as dicas só são validadas aquelas que são enviadas por e-mail, galera. É verdade, galera. Tem gente mandando por comentários, mandando no Facebook. Vocês estão dando mole. Estão dando um pontinho de graça pra galera, ó. Estão dando ponto de graça pra galera, dessa isso aí. Vez eu vou deixar passar, cara, mas assim, vai ganhar 5 pontinhos pra quem não mandou por e-mail também, né? Por favor. É verdade, vamos dar esse desconto pra eles, vamos dar 5 pontinhos, mas ó, da próxima vez, só por e-mail. Sim, por favor, né? Não facilita a vida pro resto, não. Exatamente. Pois é, e como último recado, é bom falar que nós temos a nossa enquete que ainda está aberta, só que a gente vai deixar ela aberta até o final de janeiro, galera. Ah, é verdade, galera. Votem lá, é bom pra gente ter uma estatística também. A gente já tá usando a estatística pra zoar os outros participantes daqui do podcast, então votem lá. O Mug tá sendo a vítima mor, cara, por enquanto, da trollagem. O Mug, o Tenshi, o cabeça, por aí vai. Mandem aí, galera, mandem até o final de janeiro. Beleza? Ajuda a gente a zoar mais ainda esses pontos. Sim, link na postagem. E agora vamos começar os nossos e-mails, né, o Panda? Opa, e-mails. Beleza. Então eu vou ler o nosso primeiro e-mail aqui da Camila Jacob. O Jacó, né? Eu nunca lembro. Desculpa, Camila, eu nunca lembro como pronuncia seu nome. Eu acho que é Jacó, mas tudo bem. Olá, pessoal do Projeto X. Saudade de vocês e desejo um bom ano para todos. Obrigado. Pelas dicas, eu imagino que o assunto do próximo podcast será de Sherlock Holmes. Mas imagino que não irá focar apenas na série londrina, mas também nas diversas adaptações, como a de Robert Downey Jr. na série de livros. Bom, acertou. Acertou na lata. Na lata. Tava fácil a dica, né? Tava. Muito bom e bem diferente o podcast dessa semana. Muito criativo e divertido ouvir. Parabéns. Estava revendo meus filmes de Harry Potter e amaria que fizessem uma parte 2 do cast. Olha só, olha só. Não vou dar nenhum spoiler. É. Não vou dar spoiler. Não, não, vamos deixar por aqui, né? Vamos deixar a galera achar que vai ter, mas não vai ter, enfim. Ah. Talvez mais focado no universo de J.K. Rowling. Em especial, eu queria uma análise de vocês sobre as casas. Seria bem interessante. Ah, seria muito legal da parte de vocês mais podcast sobre HQ, mais focado em personagens como meu top 10 de personagens em cada editora que vocês acham mais legal ou mais bem construído. Aí, tá aí uma sugestão boa, assim. Assim, podcasts de HQs vai ter mais. Vai ter bastante. Eu não acho que vai ter um top 10, assim, né? Mas vai ter mais personagens. Pelo menos não tá nos planos dos próximos podcasts de HQ, mas a gente já tem aí podcast aí pra gravar e já programado pra lançar também. Sim. Então aguardem pra galera que tá esperando os podcasts de HQ. Tem aí a nossa equipe de HQ aqui, né? Mas pois é. A gente vai lançar aí já. E pra mim não daria muito certo, né? Porque eu não sou tão eclético, né, galera? Eu quase não leio nada de Marvel, então não ia dar pra fazer um top 10 personagens de cada editora pra mim. Desse nota extremo. Tudo bem. Enfim, um abraço pra todos e até a próxima. Um abraço, Camila. Bom, e o próximo e-mail do Cláudio Dragão Dourado. Aê, amiguinhos do Projeto X. Muito bom falar sobre os clichês da própria mídia podcast. Mas um clichê não citado ou supracitado é agendas de gravação. Cara, a gente não falou disso. Porra, que mancada. Isso é um clichê mora. Essa porra derruba muita gravação. Principalmente aqui. Aqui também tem muito isso. Eu já tô sofrendo com caixa de entrada, cara. Imagina em gravação, porra. E gravações em geral, não se limita ao podcast, né? Pois é, né? Ele fala assim, por exemplo, no MegaCast, esse final de ano, desde o final de setembro, eram pra ter gravações até meio de novembro, pra ter cast até janeiro. Só que as duas primeiras gravações somente ocorreram. Ou as outras o convidado furou, ou os integrantes do Omega furaram. Puta que merda, viu? Ou ambos furaram. Puta que merda. Porra, que dó do Dragão Dourado. Cara, ele falando que ele ficava sozinho no Skype caçando a galera até desistir, porque estava tarde demais pra gravar. Porra, cara, que dó, é cara. Frustrante, viu, isso? Mas quando o convidado fura mesmo, é uma droga, porque quando você tá com os participantes furam, ainda você consegue. É mais fácil de marcar, né? Agora quando Sim. É o convidado que fura, é complicado de remarcar a gravação. É, aí você tem que lidar com a situação que é mais difícil. É. Ah, é. Bom, ele falando aqui sobre as dicas, vou usar meu modo detetive. A primeira é violino, instrumento muito difícil de se tocar. E sendo que é um dos favoritos do maior detetive da ficção. Segunda é Londres. É elementar que a capital inglesa é ao lado de uma simples rua, Baker Street, onde é a casa número 13 em seu andar superior. É a morada de umas figuras mais ilustres da literatura britânica. E é mais elementar ainda, meus caros, que depois do ótimo, a terceira dica, o cachimbo é o companheiro mais inseparável de ninguém mais, ninguém menos que Sherlock Holmes. Olha aí, ó. Já matou, cara. Já matou. É, ele fala assim, que possivelmente é o tema do próximo podcast. É sim, exatamente. Podendo ser ele nas obras literárias originais de Sir Arthur Conan Doyle, ou suas inúmeras encarnações em cinema, séries e com inspiração de muitos personagens, como, por exemplo, o inigualável detetive da DC, o Batman. Oh, yeah. É isso. Um amigo abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, Dragão. Pois é, Dragão Dourado, você matou na lata. O que é um podcast mesmo? Na lata ele ainda fez um trocadilho aí com a resposta dele. Você viu que bacana? Bem da hora. Valeu pelo e-mail, Dragão. Eu vou pro próximo e-mail agora, que é do Daniel Crisóstomo Fernandes. Olá, pessoal do Projeto X. Sou o Daniel, tenho 29 anos, de São Vicente, São Paulo. Fiquei um bom tempo sem mandar e-mails, pois me casei. Ô, louco! Parabéns! Aê, está no champanhe! Hein, que beleza! É um bom motivo pra não mandar e-mails. Exato. Tá desculpado. Tudo bem. E como correria pra festa, lua de mel, mudança, etc. Estava sem tempo pra mandar um feedback. Gostaria de parabenizar toda a equipe do cast pelo ano 2013 e que o ano de 2014 seja um grande ano para o site. Sei que vocês já têm o cronograma para os próximos casts, mas gostaria de sugerir alguns temas para este ano. O livro Duna, pode até ser a série que é razoável, mas passem longe do filme. Nossa, caramba. Eu nunca li Duna, mas... Eu também não. Mas já ouvi falar muito, e muito bem. Pois é. A HQ Supremos, apenas o 1 e o 2. Supremos, cara, seria foda. Seria muito bom. Esse é da Marvel, cara. É, porra. Então. Eu prometo que um dia eu gravo um podcast de Marvel e eu leio alguma coisa. Só pra, tá bom. Só pra quebrar esse... Essa maldição, as pessoas não acharem que eu sou um intolerante. Que é isso? Imagina. E a série Castlevania e Final Fantasy. Olha que da hora. Castlevania, o Rods é fãzaço de Castlevania. E Final Fantasy tem uma galera aqui que gosta muito. O né? Mugi, ele adora Square Enix, porra. Iria sugerir Kingdom Hearts, mas sei que está nos planos. É, né? É. Pois é. Já, o Facebook já deu spoiler disso daí, né? Pois é, na capinha. Então é isso, um forte abraço e um ótimo 2014. Quantas dicas é elementar, meu caro Watson? O tema é o primeiro cast sobre Sherlock Holmes. Livro, yeah. Filme ou a fantástica série britânica. Sherlock Holmes é um exímio violinista, vive em Londres e uma de suas marcas registradas é o cachimbo curvo. É isso aí, mais um que mandou na lata, né? É, não preciso nem dizer que ele acertou mesmo, cara. Tá fácil mesmo a dica, olha só. Tranquilo. Mas então, Sage, falar pra galera aqui, ó. A gente já tem um cronograma formado aqui, mas manda a sugestão, manda que ela entra. Ah, a gente tem, mas a gente não tem pro ano inteiro de 2014. A gente tem, geralmente, nos próximos 3 meses. É, praticamente inteiro, às vezes não. Não, mas podem mandar que a gente vai analisar e, se for maneiro, a gente inclui. Isso, exatamente. Bom, o próximo e-mail é do Blackstar. E eu até queria comentar o cast 69, mas tem muito o que falar. Apenas posso dizer que foi um cast legal e graças a Deus que não foi um cast de putaria, cara. Começar o ano com putaria é foda. Que beleza, hein? Já passa a internet, né, cara? Ah, que coisa. Bom, sobre as dicas, espero que sejam cast sobre a série Sherlock. Se não for sobre a série, então provavelmente vai ser sobre os livros Sherlock Holmes, o autor Arthur Conan Doyle. É isso aí, é tudo. Ah, a gente abordou tudo isso, né? Foi tudo. Então, a gente falou de tudo isso. Mais um que mandou na lata, é isso aí. Pois é. A galera tá boa essa semana, hein? A dica tava tranquila, né? Tava. Até os menos conhecedores, acho que matariam. Ou não. Uhum. Então vamos para o próximo e-mail. E-mail do Rafael Taira. Sobre o podcast de 101 Dálmatas, ficaria muito bom, pois tem vários materiais além dos filmes. Afinal de contas, é uma trilogia que só lembra do primeiro e o Sage gosta de trilogias. Cara, eu não sabia que tinha o 103 Dálmatas. É, o 103 não é o que tem o papagaio? Eu não sei, eu não faço ideia. É o papagaio? Eu sei que o 103 não é um cachorro. Eu sei que tem o 102, mas o 103 nem sabia. Eu lembro de ter papagaio em algum filme do 101 Dálmatas, eu não lembro. Nossa. Qual. Se é que tinha, né? Se eu não tô viajando. Eu não sei. Sobre trilhar, só redescobri Roupa Nova e descobri Calvin Harris em trilhas de podcast. Cara, Roupa Nova, cara. Pô. Falar nisso, eu e o Djalma, a gente tava cantando Roupa Nova no serviço pra zoar um cara. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Que mandou uma mensagem pra mulher, mas acabou mandando pro chefe, hein? Então imagina como foi. Que beleza. Eu não vou entrar nesse contexto, chega. Sobre clichê de ouvinte, realmente tem diversas formas de ouvir podcast. Trabalho, banho, dormindo, viajando, fila de hospital e até no ponto ou dentro do ônibus. Tirando banho, cara, eu já ouvi o resto de todas essas formas. Né? É, tirando banho... Ah, não, eu já ouvi podcast no banho. Eu te deixo no alto-falante enquanto tomo banho, enquanto faço a limpeza da casa também. Beleza. Tipo dona de casa escutando samba. Ah, bota aquele radinho tranquilo, né? Enquanto faz a limpeza de casa. Laiá, laiá. Sobre clichê, realmente temos vários. Não lembro de outro clichê que vocês citaram. Ah, tem um monte, cara. Esse de vida de podcasts me fez lembrar um pouco daqueles slackcasts sobre outros podcasts, que não sei quantas partes eles fizeram. Ah, eu também não sei. É, foi uma porrada. Sobre as dicas, acho que vai ser um cast sobre Doctor Who. Vai que tem um violino na série, cachimbo tem Doctor Who e Londres porque... É uma série inglesa. Você passou longe. Não vou dizer que não tem nada a ver, mas assim, cara, é mais condizente a Sherlock do que Doctor Who. Não, tem uma coisa a ver, é o Londres. Só isso também, né? Não, outra coisa, a série Sherlock é na BBC também. Pronto. Olha só. Igual o Doctor Who. É. Bom, pra fechar, já vou soltar uma piada aqui. Ah, não. Será? Vamos... Ah, não. Geralmente, quando alguém fala que vai soltar uma piada, avisa que a piada vai vir. Puta, vou preparar já a bateria, pera aí. A musiquinha da praça, né? Vamos nessa. Bom, vamos lá. Uns jogam Pokémon com Hitmonlee, outros com Hitmonchan. Mas sabe com que o Silvio Santos joga Pokémon, Sage? Não, não sei. Não com quero... Hitmon de festa. Ah, maravilha. Ó, musiquinha de praça tocando no fundo aí, galera, pra vocês. Porra, essa piada foi podre, cara. Essa piada foi horrível, cara. A Sódia foi invocado forte aqui. Tá difícil, pô. Carlos Alberto chorou. Ô, Rafael Taira, não mande mais piadas assim, por favor, cara. Eu peço esse favor. Manda no grupo do Facebook, aí todo mundo pode ver. Ai, demônio. Enfim, galera. Enfim, valeu, Rafael Taira. Um abraço. Pra fechar os e-mails aqui, tem a mensagem da Sakura Yuki, né? Ela falando assim: olá, pessoal do PXP, feliz 2014 para todos vocês. Parabéns pelo primeiro cast desse ano. Aqui é a Sakura Yuki e me chamarem de baixinha é clichê. Ah, eu entendo essa situação. Com muitas pessoas. Conheço umas pessoas assim também, né? Ah, bom, o cast 69, percebi que vocês têm certas dificuldades para fazer os podcasts, mas vocês sempre fazem com ótima qualidade. É, as dificuldades não param. É, a gente tenta, né? Mas... Ah, a gente sofre, mas tudo bem. Mas tudo bem. Cast 67 de Graphic MSP. Não conheci essa obra, mas acho muito legal essa ideia do Maurício de Souza e eu não gosto de Turma da Mônica Jovem. Ah, tudo bem, normal isso. Tudo bem, normal. É, apesar da idade, a Turma da Mônica Jovem é pro nicho também. Não é todo também. Mundo de que tem 13, 14 anos aí gostar. Apesar, eu achei bacaninha até, mas não é... A ideia é boa, nada, né? É, a ideia tudo é boa. Bom, o cast sobre Retrospectiva 2013, me recordei de muitas coisas de ao decorrer do ano que havia me esquecido. Mas passado é passado. Antes do fim do ano, eu acabei de assistir Rainbow. Meu Deus, o anime é pesado. Mas uma história de vida e retrata a realidade de algumas pessoas, a discriminação. Gostei muito. Bom, pelo menos ela absorveu o que devia absorver, né? O que é o bom do anime. Nossa, mas ela tem 14 anos, gente. Vai ver Rainbow. Que pesado. Que estômago, hein? Estômago. Eu quase chorei quando vi Rainbow. Eu não tenho estômago pra continuar o Rainbow, não. Eu preciso ter mais estômago. Eu terminei, mas eu vou dizer que não foi fácil. Bom, pretendo assistir Tengen Toppa Gurren Lagann, mas parece muito legal. E é uma bela recomendação de vocês. Assista, assista. É ótimo. Drogas perfurando o céu. Não, um robô do tamanho da galáxia. É, robô do tamanho da galáxia. Isso, só isso basta. Tá ótimo. Vou ficando por aqui. Bye, bye. Grande abraço para todos vocês. E PS, vocês receberam as respostas da enquete de 2013 que eu tentei enviar por e-mail? Cara, a gente recebe todas as respostas, viu? Ela fica armazenada eletronicamente já, automaticamente. O dela veio, né? Sim, o dela veio, tranquilo. Então é isso aí. E é isso, são esses os e-mails. E vamos mandar um abraço, né, Sede, pro sim, pra galera que comentou. Sim, um abraço pro Thiago Miro, né? Ele mandou lá do Mundo Podcast, né? Que ele divulgou bastante. Um abraço ao Igo Gudima, cara, que é do. Que ele tem um podcast muito legal, né? Os comentadores, que ele fala muita coisa da opinião do ouvinte também. É isso aí, muito bom. Legal. Abraço ao Rafael Taira também, ao Nietzsche, ao Vinícius, à Larissa Santos, ao Pinto San, ao Vitor Pires, ao Diego Alcântara de Almeida, ao Feio Kun, ao Cláudio Nogueira, à Luísa Mota, ao João Ricardo, à Aline Cristina, que ela gostou da trilha sonora do Caixa de Entrada. Olha só que legal, olha, né? Aí. É. E um abraço também à Mei Linhares também, que gostou do podcast. É, apesar dela ter ficado meio confusa na... que a gente parece que me fugiu da pauta. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas é isso aí, galera. Obrigado pelos comentários e comentem mais. Esse podcast a gente teve muito comentário, a gente gostou muito disso. É. Esse fator. E de muitas pessoas diferentes. Destaque pro Pinto San e pro Feio Kun. Ah, tudo bem. Mas é isso aí, galera. Continuem comentando. A gente gosta de ler os comentários, a gente lê todos. Isso. Isso aí. Então, fechando já de vez o caixa de entrada, né? Vamos falar do quê? Das dicas. Lembrando as dicas da semana passada, Panda, quais foram? Foram violino, Londres e cachimbo. Sim, e o podcast o quê? De Sherlock mesmo, Sherlock Holmes, né? Isso, e teve muita gente que acertou corretamente. Era bem óbvio, né? Violino porque o Sherlock Holmes, ele toca violino, né? Ele é um violinista. Você pode me zoar agora colocando um não do professor Pasquale, porque eu falei, acertou corretamente. Eu fui totalmente redundante. Tá estranho isso. Ah, é. Mas bom, enfim. Também falando de Londres, né? Porque o Sherlock Holmes é um personagem de Londres mesmo, londrino. Isso aí. E cachimbo, que ele tá sempre lá com aquele cachimbo dele, né? Fumando. Cachimbo curvo, fumando. Enfim. Isso, exatamente. Não é metanfetamina. Não, não, não nesse. Sa, mina, aí o yongaku, odoru yo. Bom, e vamos para dicas dos próximos podcasts, então, né? É, da semana que vem, né? É, isso aí. A dica não tá muito difícil, não, viu? Tá um pouco enigmático. É só vocês pensarem bem que vocês vão chegar. Pois é. E as dicas são céu, rato e magia. Eu só digo que é um podcast cheio de fanboysice, cara. É isso aí. E galera, vocês que descobriram a dica, mas estão com preguiça de mandar, não tem problema, vocês podem mandar um e-mail só. Eu acho que é tal, a gente vai ler. E a gente só quer por e-mail pra preservar o tema, caso você acerte. E pra você também não ganhar os seus pontinhos e não dar a chance pra outra pessoa que vai ver a resposta lá. Então pode mandar um e-mail, a gente não se importa se vocês mandarem só. Eu acho que é podcast tal próximo, de acordo com a dica. Não precisa explicar, se quiser eu explicar melhor ainda. Mas pode mandar, mandem, mandem. A gente quer vocês concorrendo, vocês vão ganhar presentinhos no final do ano, então vamos pensar nos pontos, galera. Isso, exatamente. E é isso, então, galera. Até semana que vem. E aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Falou. Tchau, tchau. Falou. うまく踊れたかな? Bye bye! A não ser que você seja mau caráter, tipo Adrius. Que mas... isso? Que põe o feijão exatamente. Debaixo do arroz. São distúrbios, né? De personalidade, de morais. Caramba. Depois a gente manda a pessoa tomar no cu e a gente ainda quer ser educação, né? É exatamente, é o desvio moral, né? Você deveria aceitar os seus problemas, defeitos, erros e falar tudo bem, eu vou tentar melhorar. Então, eu aceito um dos meus problemas, eu aceito o fato de eu ser tua amiga, cara, então... Tem um episódio que eu acho fantástico, eu vou cortar, você corta se eu falar demais, tá certo? Seiji, pera, deixa o Seiji falar. Não, cabeça, deixa o Seiji falar, vai, Seiji. Bom, mais, o Seiji, próximo desculpa. Personagem... Seiji não falou... Desculpa. Tá. Mas você não falou do Sherlock? Foi tu que falou do Sherlock, não foi o Seiji? Não foi o cabeça? Não. Eu acho que fui eu. Eu não falei. Quem falou do Sherlock foi você, Fer. Ah, então, desculpa. Não, pera. Eu acho que fui eu que puxei o Sherlock. Eu puxei o Sherlock. Desculpa, a cabeça, achei que tinha sido tu que tinha falado. Então vai, fala do Minecraft. Não, beleza, é que eu confundi. Vai, cabeça. Tudo bem. Minha voz sempre sendo confundida, ok.